e McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Opa! Opa! É nóis! Boa tarde. E aí, garotinho? Tá chegando aqui, né? Fazer o quê? Tá chegando a sexta, hein, Ale? Já tá chegando, né? Puta. Aí, ó. E não é nessa, na outra tem o navio da véia, hein? É louco. Nossa, é, nem avisa. Chegou, RG, chegou. Nem avisa, é. Dodô. Tá chegando, nossa, chegando. E o RG, eu tô sabendo, vai levar uma garotinha no navio. Aê! Aê. Vai mesmo, né, RG? E um rifle também. Porque a garotinha é a netinha dele. E um rifle também. Qual a netinha, RG? Quantos anos, RG? 18. Ah, é 18? Olha o Rudy crescendo os olhos. Eu não, com todo respeito, se viu penta, já aguenta. É. Tá, tá, RG, mas tipo, minha mãe vai solteira também. Pode fazer um. Enfim. Oi? Não. Change. Sei lá. Quem vai solteira? Quer fazer uma barganha? Não, eu posso... na mãe. Olha só, é, velho. Vamos começar, né, RG? Sei lá, né? Olha, o RG, é que o RG é um cara muito bem casado, diga-se de passagem. Ele não conhece. Mas eu vou dizer uma coisa, hein? Na hora que você falou barganha, eu não tenho dúvida que passou pela mente do RG a tal barganha. A amizade é isso, né, Sombra? Um ajuda o outro, né, cara? Passou um... Hã? Mas RG, e a minha cabine é a única que vai ter chave, cara. Mas a minha proposta de negócio pra você, agora como se fosse seu empresário. É. Tem que ser fora do ar, ó. Que bonito, tô ouvindo tudo, que bonito. Opa! É, também ouvi. Que bonito, belo exemplo que o Sombra tá dando, que bonito. Entendeu? Vamos ver no navio. Hã? Navio a gente vê o que vai, né? Que direção vai o navio? Ô, RG, pode ser mãe, pode ser minha. A rota do sol. É a rota do sol? Mas não pode ser minha mãe. Olha, e falando em Rota do Sol é o caminho pra praia. Ai. Na Mogi Bertioga ali. E falando em Rota do Sol, tá chegando daqui a pouquinho aí, ó. Ah. Hoje tem o Mano Brown. Aê, show. Mano Brown ao vivo, porque muita gente fala, pensa assim, não, é brincadeira, dos caras, não é, não. Não, o quê? Faz alguns minutos aí, Mano Brown, dos Racionais sou fã. É isso aí. Lançamento do álbum, o Bug Naip. Então, o cara ouve nós, hein? Os Corinthians. Então, já que o Brown tá chegando... Vamos acelerar o processo. Eu também acho. Do Corinthians. Vai, Corinthians, velho. É nóis, mano. Aí, mano. O confronto dessa semana é Luverdense. É. Pela Copa do Brasil. É. E, ó, pela, o Wilson, né? O zagueirão, 3 meses vai passar por uma artroscopia, 3 meses vai ficar fora. Acho que o Pedrinho, garoto da base, 18 anos. Deve ser inscrito no lugar dele no Paulista. Óbvio que não desejamos o Moring, óbvio, mas o Wilson não fará falta. É, vai ficar uns 3 meses aí de molho, né? Para porque... volta. Não. É, ele vai ficar uns 3 meses fora, né, Bento? Offline aí, recuperando dessa artroscopia que ele fez. E parece que o Romero agora tá sentindo uma lombalgia e virou dúvida pra esse jogo aí contra a Luverdense, né? Sim. Na quinta-feira. Quinta-feira, jogo da Luverdense. Pô, esse cara também dá um azar, né, velho? Na hora que começa... Pronto, para. Reforço pro Corinthians, hein, pessoal? Não, imagina, o Romero tava jogando bem, velho. Que você não gosta do Romero, você começa a pegar... Uma das maiores rivalidades do futebol mundial hoje não, é Romero e a bola. Não, você tá querendo pegar agora no pé do Romero porque você não gosta do cara, velho. É o Santos, aí, mano, aí é o Santos. O Romero já deve ter catado uma mina que o Ale tava afim, aquela... aí ele tem uma birra eterna com o Romero. Olha aquele cabelo de Playmobil. Então, não... velho, o Romero com aquela cara de... Parece o Pelança. Deve ter passado o pincel em alguém que você queria, velho. Aí você tem uma maldade com o cara. Passava o pincel. Mas o Romero é um cara aí que tava jogando bem, velho. Inclusive, se não jogar diante do Luverdense, é o cara que fará falta. É, mais uma informação aí, Bento. Claro. É que o Corinthians também conseguiu fazer a renovação aí de alguns garotos boa, aí. Boa, essa é boa. É, inclusive aí o nosso querido aí, o Arana teve o um vínculo estendido até 2021, se eu não me engano. Resumindo, todo mundo também, aprendeu a lição, Kaique, né, mano? Hein, mano? Todo Marcial mundo também, aprendeu a lição. Também teve o contrato, foram 4, né? O Kaique, o Marcial, o Maicon e o Guilherme Arana. Isso. Então é bacana, né, RG? Porque como os caras estão jogando bola, né? tem que dar uma moral pra molecada mesmo. Aumenta um pouco o salário da rapaziada aí, lógico. Estende o vínculo com os moleques. Até porque desde que eles entraram, o time mudou. E tem mais uma informação, Benja. O zagueiro Felipe, um jornal português, aí colocou na capa do jornal, tá certo? Colocou lá que o Real Madrid tem interesse nele. 20 milhões Felipe. De euros. Sim. O que jogou no seu Benjamin Bach. Que foi o Benjamin Bach. O Corinthians ele detém 25% ainda de uma futura transação que possa ocorrer. Com relação ao Felipe. O Corinthians ainda abocanha 25%. Vai entrar uma bolada aí. Vai entrar uma bela grana aí nos cofres do Corinthians. Vai, porque... vai cair bem, porque o Corinthians está devendo dinheiro para meio mundo. Fora o fato aí da. Agora aí, um fato novo aí do Real Madrid ter interesse no zagueiro Felipe. havia assim, o interesse, Benja, da Inter de Milão também no jogador. Ousado, então, hein? Possivelmente, aí o Felipe deve deixar o Porto aí no final dessa temporada aí e ele vai se transferir para algum clube grande da Europa. Você vê como o mundo dá volta. Você lembra aquele jogo da Copa do Brasil? Ele estreou muito mal, né? Contra o Galo? Sim. É. Lembra? Ele ia matar cacete, ele, né? Meu. Agora pode ir pro Real Madrid. E olha, quem deu a moral para ele foi o Tite, hein? Você tá confundindo. Sim, contra o Galo, 4-1. O estreou mal. Estreou muito mal. Não, mas tá falando do Pedro Henrique. Não tô falando da agora, dessa aqui, da eliminação. Não, mas ele estreou mal. O Felipe estreou mal. O Felipe foi criticado pra caramba. Na eliminação da Copa do Brasil. Foi no Campeonato Paulista com o Mano Menezes, não era no Atlético Mineiro. Não era o Tite, acho que era o Tite, hein, o técnico do Corinthians. Eu acho que era o Mano Menezes, era com o Mano. Mas eu lembro que o Felipe tinha estreado mal. Tanto que a torcida pegou no pé dele. Era com o Mano Menezes na Copa do Brasil que ele deixou o Gil e Elias no banco. E o Tardelli voltou e jogou. Não era o Paulista? Foi 4-1. Ele foi criticado. Que recentemente o Pedro Henrique também errou contra o Atlético Mineiro também. Muito chamou atenção também a notícia de que o Danilo, nesse processo recuperação, quase perdeu a perna. É, o médico falou isso. Chegou a ter o risco, segundo o Dr. Joaquim Grava, quando ele teve a fratura da tíbia e da fíbula. Sim. O atleta ele teve uma lesão na artéria da perna e também uma compressão do nervo, que é responsável pela parte motora, né? Ficou internado pelo menos 30 dias com uma dor intensa. Existiu até o receio de que a fratura não se consolidasse e teve até risco de perder o membro. Segundo o Dr. Joaquim Grava, quem perdeu o membro foi a Roberta Close, informação, né? ao esporte em discussão. Muito bem. Boa. Aí sim. Mas o negócio é o seguinte, com relação ainda ao Danilo, graças a Deus que não aconteceu, né, nada, cara, né? Graças ao bom Deus aí que ele preservou ainda a perna. Mas quem nunca quase perdeu um membro, né, RG? Essas coisas podem acontecer, mas é verdade. Às vezes, né? Essas coisas podem acontecer. O Aguinaldo disse que outro dia ele quase perdeu um membro. É verdade, com certeza. Como assim? Mas, ô Sombra, meu irmão quase perdeu o braço. Aquela brincadeira que nós fizemos aqui, que eu quebrei o braço dele, no braço de ferro. Brincadeira legal, saudável. Ele também teve uma lesão, quase atingiu o nervo. Quase perdeu, não. Você quase arranca o braço do braço dele. Nunca aqui brincou de braço de ferro na vida. Pois é, que o Benjamin, ele começa a querer vomitar a regra. Mas não do jeito que ele fez. Mas não tem jeito dele, foi um mau jeito no braço do menino. Ele contou depois o que aconteceu. Não, eu antes de começar a brincadeira, eu falei, vou quebrar teu braço, mas não foi de propósito. Mas quando houve a fratura, o nervo, ele tava próximo ao osso ali, RG, na hora que o osso acabou espatifando, e se o osso corta o nervo, ele possivelmente perderia os movimentos do braço. Não é que ele perdeu, você quase arranca o braço. Não teria jeito de meter uma cola? Ah, ia ficar embaçado, ele ia ter que me chamar assim, ó. Ele ia ficar com o braço assim, pendurado. Que horror! Não fala assim, é teu irmão! Meu Deus do céu! Ele ia dar um tapa na mão. É teu irmão, seu animal! É um coração que não cabe no peito, hein? Ô, rapaziada, esse papo de membro aí, eu acho que o programa também poderia perder um membro, tá ok? Pacificamente. Vocês já entenderam, já, né? Eu sei quem você tá falando, mas eu não concordo, não. Rapaz, essa recepção tá boa da rádio, hein? Aqui, são nossos convidados chegando do WhatsApp, né? Que a gente grava hoje aqui. Perfeito. Certo? Vamos continuando as músicas. Parmeira. Opa, nós. Fala de nós aí. Ô, Bento. Amanhã, hein? É amanhã. Seu Bento que tá na onda de só beijo. Ruim. Só beijinho na Genoveva, né? Só nos beijos. Seu Bento era agarrado no meio dessa balada aí. Seu Bento pega as cabritas aí, ó. É. Pá! Quem diria, hein, Genoveva? Vou botar lá em Marizias. Banho Mirim. Tem umas que eu não queria nem ouvir. Viu, mas vamos aí, ó. Ô, seu Bento, só uma questão aí. O Bota tá dizendo que não é bem isso aí. É? Quê? É confuso isso aí? Não. Deixa quieto. Aí, rapaz, eu tô perguntando de política. Louco, para. Palmeiras. Fala do Verdão aí, vai. Ô, Domérico, hoje foi a vez do Zé Roberto falar, o time já está lá na Argentina. Pelo amor de Deus! Amanhã lá, estádio Monumental, José Fierro, jogo. Certo. 21:45. Aí a dúvida é aquela lá, né? Fala aquela lá. No ataque, né? Eu tô nessa dúvida aí também, tá bom? No ataque, né? Será que o Borja sai de titular amanhã? Ele não joga, então. Aí sim, ó, todo mundo cravou. Eu gosto assim. E o Xexê nem viajou. Tenha dúvida. Beleza, então. Xexê nem viajou, então vai de Thiago Prantos. A única dúvida ali é no meio campo, né? Se joga o Michel Bastos ou o William Bigode. Um pouco mais recuado ali. Boa, isso aí, Domérico. Não, pode ser, não pode ser. Eu acho que ele vai jogar com o Thiago Santos e com o Felipe Melo, né? Infelizmente. E aí não pode jogar com Guerra... Michel, Dudu e Borja. Então, mas parece que o Keno tá brigando aí também, né? É, o Keno tá querendo, né? Parece que o Keno aí também tá sendo cotado. Ah, mas o Michel tá jogando direitinho no Palmeiras. Tá jogando bem. Ele tá jogando melhor do que o William, cara. Ele entrou bem contra esse time aí do... Não, tá jogando o Sombrinha. Se ele vai continuar, é uma outra... Você ouviu falar outra coisa? Não, eu conheço o seu Rosquinho, mas contra o Corinthians ele já tinha ido bem, o Michel Bastos também, né? É, ele jogou bem. Nossa, o Bastos tá indo bem no Palmeiras. Ele foi bem, ele jogou de volante. O Sombrinha não vai dar o braço a torcer. O Sombrinha tá com esse recalque aí. Não, desculpa. Não, não. Na tá com o recalquezinho. E mais, hein? Ele jogou bem no São Paulo também. Quando ele chegou no São Paulo, ele tava jogando bem. Jogou. Chegada dele... Depois uma tiriça. Bom... Vamos aguardar. Tá nervoso, Dudu? Tá nervoso? Ah, sempre é um jogo nervoso, né? Principalmente contra um time argentino, né? Os argentinos geralmente são os que têm uma técnica melhor, né? Apesar desse time aí não ser aquele time conhecido, aquela coisa toda. E vem de uma. Da pré-Libertadores, né? É. Você gosta da fase preliminar, né? É, mas aí... Você gosta da fase preliminar, não, Dudu? Não acho legal, não. Ele não gosta. Não gosta da preliminar, Dudu? Ele vai direto. Na Libertadores, não. Ele não gosta, não. Na Libertadores. Ô, Lolo, você acha... Desculpa, eu acho uma bobagem isso aí, meu. O quê, preliminar? Lolo? Ah, eu acho que tinha que ir pro grupo e vamos começar o campeonato, velho. Esse negócio na trave. Eu gosto da fase preliminar. Ele prefere grupal. Isso. É que vocês levam tudo por trás. É engraçado você. Estamos falando de Libertadores. Estamos falando do Palmeiras. Estreia, mano, Libertadores. Fala do Palmeiras. Ô, Lolo, você iria com o. Esse meu time aqui. O Zé no meio e o Elvídio na Egídio. Não. Zé Roberto vai de lateral amanhã. Zé Roberto é lateral. Para de inventar moda, vó. Vai Thiago Prantos. Para de inventar moda aí. Thiago Bento. Ô, Domênico, mas esse Felipe time aí, Melo, esse Atlético Tucumã, esse time aí é o fiel da balança do grupo aí. É o bônus round. Quem perder ponto pra esse time aí, possivelmente vai ter dificuldade. Ah, não é bem assim, não, hein? O Penharol, por mais que hoje seja uma porcaria, camisa, seja uma história bonita, mas é que tá ali. É, brasileiro, quando vê uruguaio, brasileiro geralmente treme. Geralmente o brasileiro dá aquela escorrida no calção. É, mas é verdade, isso é fato. E aquele Jorge Wilson, por mais que não seja uma altitude de La Paz, mas também tem altitude. Então eu vejo que o Jorge Wilson. É, mas tem certa altitude em Wilson? Não lembro, não. Tem, acho que uns 2.500 metros, eu acho, se eu não me engano. Ah, mas sempre tem uns meninos que surpreendem. Não, eu acho que tem um pouco de altitude, sim. E não, eu acho que esse Atlético Tucumã aí, Domênico, possivelmente vai ser o fiel da balança aqui. Quem perder ponto pra ele, possivelmente vai ter dificuldade. Você vê que bonitinho? Não dá pra saber, mano. Precisa ver primeiro ele jogando, né? Ô, Lolo, o Maninho só comenta da Libertador, porque não vai jogar, né? É, mas assim que é bom, porque aí eu não sofro. Não, velha. Esse é o lado bom. Isso é verdade. Ano passado eu passei óbvio. Nervoso, viu? Não classificou pela primeira vez, viu? Mas vamos ver. Começa a condição do mano na sala, no sofá, esperando quem vai sentando ao lado agora, dele. Agora, hoje, né? Hoje tem um jogo aí da Libertadores da chave do Palmeiras. É o Penharol que começa joga. Hoje. Com o Jorge Wilstermann. Tem jogo hoje aí. Você acha que é melhor? É, a vitória de um ou acho que empate é legal. E os dois perdendo empate, pontos. Né? Empate é legal, né? Empate sempre é bom, sempre né? Sempre empate é melhor. Você deixa os dois lá embaixo. Que você não sabe qual dos dois tem mais bala na agulha, né? Pelo nome da camisa, o Penharol, né? Mas sim. Mas Jorge Wilstermann, olha o nome. Você vai falar que Penharol, Jorge Wilstermann. É que ultimamente Libertadores aparece nos aprontões. Parece aí, chave, né? De tênis, né? É. Ah, eu não duvido que o Jorge Wilstermann não ganhe do Penharol. Não duvido não que ganhe. Eu acho que deve o ser meio do Penharol. É ruim. Penharol é Penharol. A gente sobrou a camisa, né? Década de 70, 80. Ah, mas sei tudo lá, bem, né? Chegou na final contra o Santos em 2011. Sobrou o nome, né? Foi um acaso. Ano passado o Nacional lá tirou o Palmeiras da Libertadores, tirou a galinha, tirou todo mundo. Corinthians, eu tô falando do Penharol. Porque a galinha que eu tô vendo aqui é você. Oh! Oh! Segue o jogo, sem falatório. Estamos aí nas manchetes do Estádio 97 e você pode acompanhar o nosso programa curtindo facebook.com/energia97fm. Você vai lá, curte a nossa página e assiste em vídeo o estádio. Todo dia é assim, facebook.com/energia97fm. No oferecimento de Bozano. É, Sombra, o bagulho é louco, hein, mano? O bagulho é louco, né, mano? Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, parceiro. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Você vai levantar o braço agora, cara, não vai ter aquela pizza nojenta, não, ligando seu cotovelo até teu umbigo. Você vai estar sequinho, sequinho, sequinho. E cheiroso, cheiroso, cheiroso. Você vai estar pronto pro arremate, velho. Se você quiser sair daqui direto pro motel, você já tá pronto, mano. Tá apto, tá bom? Não precisa nem tomar banho, você vai estar cheiroso. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E o cara que for esperto ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte, anota a frase aí, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Vai ter que falar a frase, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Legal. E ô Benja, vamos falar do Extra? Homenagem ao consumidor é preço baixo, então vem pro quinzenaço do consumidor Extra. 15 dias de ofertaço e carrinho lotadaço, então vem, vem, vem. Olha, isso aqui é pra mim, ó, filé de peito de frango temperado, congelado, frango fácil, Sadia, 700 gramas, leve 3 por apenas R$ 9,30 cada. Cerveja Brahma, chopp, lata, 269 ml, na compra de 2 caixas com 15 unidades, cada ganha 50% de desconto na segunda caixa. Essa é pra você, pro Alê, que eu fiquei sabendo hoje, que o Alê... Nossa, olá, esse é o Alê. O Alê vai ser pai de novo. Parabéns! Que então, legal! Parabéns, Alê! E nem fralda, tá com barriga, né? Vai pra você, Alê. Fralda descartável, Pampers, Comfort, Sec, Forte Bag, vários tamanhos, leve 3 por apenas R$ 59,78 cada. Vamos depois fazer a vaquinha e nós vamos lá comprar umas 20 caixas pro Alê, que vai ser pai. Palmas pro Alê! Palmas pro Alê! Vai ser pai! Olá, smartphone Olá. Samsung Galaxy J1 Mini por apenas R$ 449,00 e você pode parcelar em até 12 vezes sem juros nos cartões Extra. Tablet Samsung, tela de 7 polegadas com 3G por apenas R$ 699,00. Você pode parcelar em até 15 vezes sem juros nos cartões Extra. É isso aí, amigão. Vem pro quinzenaço do consumidor Extra, Chuck. É isso mesmo. Estádio 97 continuando com as manchetes do programa. Vamos lá falar de Santos, seu bem. Vambora. Agora quem dá bola é o Santos. Evidente. O RG. Beleza, ó. No embarque aí pra Peru. Quinta-feira o jogo, 21h45, lá no Estádio Nacional, em Lima. É, contra o Sporting Cristal. Já confirmou o time também, viu? Sim. Já saiu com o time daqui confirmado. Sim. Vai ser mesmo o Vladimir, o Vitor Ferraz, o Lucas Veríssimo, o Kleber e o Zeca, Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Vitor Bueno, Copete e Carlos Oliveira. Esse é o time de estreia da Libertadores. É, só falta aí o Vanderlei, fica faltando o Vanderlei, né? E ele mantém o Kleber na zaga, abre mão daquela proposta de um zagueiro e o cacete a quatro. O David Braz não volta, RG? Não. Segundo informação, pelo que ele disse, pelo time que ele treinou. Olha, que eu acho que vem David Braz e Kleber aí. É que ele fez 2 treinos. Né? Ele treinou a primeira parte, treinou com o David Braz, e a segunda com o Lucas Veríssimo, fazendo dupla com o Kleber. Então ele abriu mão daquele lance lá de um zagueiro. Uhum. Agora, isso já é um dado importante. E esse acaba sendo o time, praticamente, que é o time aí que todo mundo mantinha, tinha esperança e estava vendo jogar bonito. Então, essa é a expectativa para quinta-feira, né? Aquele Santos de 11 que você falava, né? Esse realmente ficou provado que esse time, então, não pode perder 5 nem 6 jogadores. Mas por enquanto, Gourmet, para ver algum jogador que possa dizer, não, o Santos não é um time de 11, é um time de 13, 14, 15. Então, substituindo, por exemplo, perde o Vanderlei, entra o Vladimir. É o mesmo nível? Não é o mesmo nível. Porque no São Paulo é o mesmo nível. Se é o Denis e o Trouxidão, mesmo nível. É, não é o mesmo nível. Eu penso que o Vanderlei é um pouco melhor, mas não perde tanto, né, com o Vladimir. O Vladimir tem mantido aí, pelo menos não tem tido culpa nos gols que está tomando. Então já é um adendo. E o Vladimir foi bem no jogo sábado, sim, né? Sim, sim. Pô, evitou um outro sacode. Praticamente, o Corinthians teria ganho de 3 gols de diferença, pelo menos. E a zaga é que vai ser colocada a teste aí com o Kleber. Ele vai manter o Kleber. Então vai bancar o Kleber. Então vamos ver, né? Tá certo. Manchetes do Santos aqui no Estádio 97, oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bento. Agora é o tricolor. Tricolor. Vamos, tricolor. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Tricolor do Morumbi. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. ABC. Vamos ser campeão. Agora o próximo adversário é o ABC pela Copa do Brasil. ABC. É. ABC. Boa. E o São Paulo tentou, junto à federação, mudar a data do clássico contra o Corinthians. É, por causa que o Prato, o Cuevo e o Bufarini estão convocados, mas o CBF alegou não ter data suficiente. Quanto mimimi! Pra mudar. Não, não é CBF, é Federação Paulista que isso, não quis. Isso, não, não quis, não. Quanto o Corinthians mimimi. Não quis. O Corinthians não quis, que ele viu que era a oportunidade de poder jogar contra um São Paulo mais enfraquecido. Ué, né? Por que mais enfraquecido? O Corinthians também tá perdendo o Fagner, vai perder o Balbuena e o Romero. O Corinthians perde muito mais nessas ausências do que o São Paulo com o Prato, Cuevo e o Bufarini. Tá de brincadeira. Quem perde mais, Benjamin? Olha! E o Mimim, o seu time quem perde mudou mais. A data. Se data o Benjamin não for tonto, ridículo, vai responder. Nossa. Benjamin, nossa. Fagner, Balbuena e Romero. Contra Prato, Bufarini e Cueva. Tá de brincadeira, Benjamin. Quem perde mais? Quem perde mais, né, Benjamin? Pelo momento, acho que o Corinthians. Óbvio, chupa, trouxa. É isso aí, Benjamin. É isso aí. Acho que aí eu vou ter que discordar dessa ala aí. Tá que... louco, né, velho? É, fica um pouquinho complicado. Mas o Bufarini, não, juro. O Bufarini. O Bufarini eu concordo com você. O Bufarini, que o mano fala, falando assim, agora não tô zoando. Eu até agora. Mas joga muito. Pôs os abaleta no banco lá. Eu não vi nada. Não, eu também não vi. Nada demais no Bufarini. Joga muito. Juro por Deus. Absolutamente nada. Agora, Cuevo aí. Cuevo e Prato. Monstro, velho. Você viu alguma coisa demais? Vocês viram desse Bufarini? Não, até agora não. Até agora não. Não, tá falando dos dois principais jogadores do São Paulo. Hã? Dos dois principais jogadores do São Paulo. Sim, sem dúvida. Talvez você possa colocar aí nessa briga o Rodrigo Caio, que também é um dos principais atletas. Mas acho que, pelo menos entre os três, esses dois estão. Mas o som, a Cueva é importantíssima. Vocês estavam falando agora a respeito dessas ausências aí dos jogadores. O regulamento não diz que quando você tem três jogadores convocados que você pode pedir o adiamento ou se recusar a jogar? Porque o negócio é o seguinte, a partir do momento que está no regulamento... Eu não sei, muitos anos atrás, quando eu era criança, falava assim, quatro jogadores. Mas aí eu acho que tem mais coisa envolvida. Eu acho que data. Mesmo que o Corinthians topasse, que não ia ser fácil, mas vamos supor que o Corinthians concordasse com a mudança. Eu acho que aí o interesse da TV acaba falando mais alto. Não, eles alegaram que chance. Não há data. Não, mas não... Há uma chance indireta, muito curta, chance... do São Paulo ainda poder usar alguns dos jogadores. Porque o Prato está pendurado na seleção argentina e o Cueva está pendurado na seleção peruana. Se eles tomam o cartão amarelo no primeiro jogo de das suas seleções e toparem sair de lá e não ficar com o elenco, daria para voltar e jogar. Mas isso teria que contar em tomar cartão amarelo. É. Não é normal ser provavelmente tomar cartão amarelo. Eles não vão o Cueva, eu não acredito. Eu acho que até que pode rolar. É fácil. Porque o Cueva, ele na escala. Ele na escala Luiz Fabiano, ele. É doidão. É 3.3. Escala Luiz Fabiano é 0.3. É doidão. De zero, às vezes discute com o árbitro, ele bate uma boca. Só tem uns caras assim. Tem uns caras não assim tô dizendo que não, tô dizendo. Então pode ser que ele tome o amarelo lá no Peru. Agora, é curioso. Não é só curiosidade mesmo, que lógico, não vai ter muito. Não quer dizer nada. Mas desde 2005, o melhor início de um técnico no São Paulo, nos primeiros jogos, é do Rogério Ceni. Aí, ó. Em Mendes aproveitamento. Calando o Cláudio Mota. Carlos de gols também. Hã? Mota falou mal. Pô, tá fazendo gol pra caramba. Falei mal do Mane. Falei, você comentou agora a respeito do interesse televisivo. Vocês viram na décima rodada, Benjamin, o que vai acontecer? Não. Corinthians e Red Bull? Por interesse televisivo, Sombrar. Pô, o Corinthians vai jogar às 5 da tarde numa quinta-feira. Ah. Pô, assim, quinta normal? É. Nossa. Corinthians e Red Bull na décima rodada do Campeonato Paulista. Na Arena Corinthians. Na Arena Corinthians. É. 5 da tarde, em plena quinta-feira. Que é véspera de feriado? O que é feriado? Não, que não. Não é nada. É nada. Mas os caras mandam. Absurdo, cara, né, manda, velho. Aí. Qual o dia é, mano? Na hora de pegar o dinheiro, todo mundo vai sorrindo. 23/3, dia 24/4 é feriado? Não. Eu quero ir na semana. É dia 24/3. Março. Agora? Março. Não, não é nada. Dia 24/3 é alguma coisa? 21 de abril. 21 de abril. Ah, os times celtas é assim mesmo. Isso aqui o Bernardo, é 14 tem sexta santa, né? Nossa, isso me lembra da Luzinha jogando à tarde. Não é, ó. O que eu tô determinando Juventus. Aqui, pelo menos o que eu tô pensando, é que deve ter algum jogo importante da Champions League. Lembra? E o Corinthians vai buscar algum europeu. Porque é a única coisa que pode justificar um jogo do Corinthians quinta-feira às 5 da tarde. De terça e quarta, né? Vai passar na TV? Não, mas é verdade. Isso aqui é interesse televisivo. Vai passar na TV. Muito bem. Só finalizar amanhã tem Barcelona, né? Ah, só em andamento pela Champions lá, ó. Ah. Napoli e Real Madrid 1-1. Jogo de Real Madrid ganhou em casa 3-1. O Careca tá lá vendo o jogo. Tá? Ó, o Batata me falou que é por causa do jogo e da seleção à noite. E o Arsenal com o Bayern. De tarde à noite. Ah. Uma seleção à tarde. Arsenal e Bayern 1-1. O Arsenal tomou uma sacolada de 5 esquece. E amanhã o Barcelona vai eliminar amanhã o Paris Saint-Germain. Uma eliminação histórica. Você acredita? Eu acredito. Até quando você está aí, eu peço em casamento lá. Quem? Ô, louco! É quem mesmo? Em casamento? Olha! É. Pra não ficar só no beijo. Olha! Nossa, velho! Mandou essa? Não tocar nesse assunto comigo. Mandou essa? Pra não ficar só no beijo, né? Pra não ficar só no beijo. Caraca, seu Bento do céu. As pessoas agora acho muito legal o seu Bento, assim, legal, assim, que você respeita tanto a sua religião, que você fala assim, antes do casamento, só beijo. Ó, mas as pessoas agora não conseguem. Assim. Conselheiro do estádio? Não. Tem que ser assim, é a baby conselheiro do estádio? Tem que ser assim. Só beijo, isso é o quê? Isso é o DJ tântrico? O negócio é o seguinte, ô. Ô Sombra. É o baby. As pessoas agora estão falando aqui a respeito dessa situação do Corinthians aí, que a seleção joga quinta-feira à noite. Ah. Na boa, velho, em termos de importância, o Brasil significa muito mais do que a seleção brasileira. Então que inverta o jogo da seleção pra tarde. O Brasil, você falou? E o jogo do Corinthians à noite. Olha, ele se esmera. Ele gosta. Ele se esmera. Ele gosta, ele gosta. Eu vou te falar uma coisa, né? O Mauro Naves na lancha tava louco, mas O Mano não precisa nem estar na lancha e não precisa estar louco. Ele é assim. Eu não vi eu na praia com a menina, meu. Ele é assim. Você tem razão, viu? Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o seu automóvel. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto. Um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor. Mande suas mensagens gravadas no nosso WhatsApp 94-353-0150. 94-353-0150. E aí, já tá sabendo do resort do Estádio 97? Vai ser bom demais, opa, hein? De 9 a 11 de junho, fim de semana completo ao lado da turma do Estádio 97. Boa. E você que é um ouvinte mais novo do programa, ainda não sacou como que é o lance do resort? Lance. É, você passa o fim de semana, literalmente, com a turma do Estádio 97. Sim. Não, não é dormindo no mesmo apartamento, não. Que pena. Mas toma café da manhã. Exato, junto. Mas quantos dos componentes aqui do programa já não comeram, almoçaram, tomaram café da manhã ou jantaram? Com o pessoal, os nossos ouvintes. Todos. Eu lembro, o Domênico aí. No ano passado, né, Benja? Que legal, o Renan Marçal, não é? Veio do Rio de Janeiro. Veio do Rio de Janeiro, aí almoçou, jantou com o Benja. Veio com a família, velho. Muito legal. Foi muito legal. Moleque, gente boa demais, velho. É. Então, o resort é um evento que proporciona você poder estar ao lado da galera do Estádio 97. E não só para estar ao lado, assistir o programa, fazer o programa com a gente na primeira noite. Jogar bola, né? A gente vai ter também futebol de botão. Atenção, galera, é mais velho, futebol de botão. A gente montou salão de videogame, os jogos da Cassineira. Tem bilhar. Os jogos da Cassineira são sensacionais. Sensacional, acho que é o oitavo ou nono ano que a gente leva o pessoal da Cassineira junto. É pôquer, blackjack, é roleta, né? Pôquer, olha, é muito bom. Ô, Aguinaldinho, você gosta de roleta? Adoro. Ah, é? Tem uma roleta na Caixa Verde? Eu sempre vou jogar lá. Qual que é o seu número da sorte? Eu bato e giro a bolinha tudo. Oi? Qual é o seu número da sorte? 24. Aquele que você sempre aposta, que você põe em todas as suas fichas. 64 com 69. Aqui na Unidos, se tivesse o Ale Oliveira e o Domênico no penhasco, quem salva um? Ah, hoje eu salvaria o Ale. Por quê? Por quê? Você tá de mal? Você tá desbrigado. Ela não quis nada com você? Não, eu já acostumei. E outra coisa, o Ale está estourado no Brasil. Não. Cada semana madeirado em um lugar. Mas você sabe que é tua, Ale. Ei. Não. Sai que é tua, Ale. Cada semana é madeirado em um lugar. Não é? Acabei, mulher de amigo ali, meu pra mim é homem. Olha o Ale Oliveira furando o olho. Deixa quieto. Semana passada, madeirado em Manaus. Não fica com ciúmes, não. Não fica com ciúmes. Não, não, tô mexendo na sua gaveta, mano. É nóis, irmão. Tá tranquilo. Você vai poder ver essa disputa de casais. Não, mais do que isso, teve um ano que o Domênico subiu no meio do meu show no palco e foi entrevistado pelo Agnaldo Timóteo. Lógico, faz parte. Quando foi? Foi, lógico. Teve um resort que o Domênico ficou bravo com o bar, que o bar desligou a televisão no jogo do Palmeiras. É, o bar, né? O bar, né? Agora, o Benjamin. Foi o último. Era Palmeiras e Corinthians. Foi o último resort. Foi o outro. Era Palmeiras e Santos. Quem era? Ah, foi o penúltimo. Palmeiras e Goiás. É, foi na Arena do Palmeiras. Quase apanhou, velho. Nossa, o Sam enchendo o meu saco lá. Ó, outra coisa, hein? Imagina. O Sam é bonzinho. Não, mas tá enchendo o saco. Aí, não. Vamos ver aqui, Domênico. Vai ter jogo ou não? Não sei, não sei a tabela do brasileiro. Saiu? Ah, vai ter sim. Saiu? É, Domênico, ser clássico, né? Pode ser sexta, sábado ou domingo. É, então. Ó, deixa eu te falar, imagina que legal você na hora do almoço, almoçando com o Alê, ele fazendo a escalação moleque do seu time de várzea. Isso que é bacana do resort, esse contato. É essa interação. É, isso que é legal. E o decreto? O decreto. Vai ter barraquinha, igual o barraquinha do beijo, vai ter barraquinha do decreto. Presta atenção. Eu sou seu brother. O decreto é legal. Todos os que forem pro resort, quando vocês forem pra qualquer refeição, café, almoço ou jantar, vai ser organizado, o bar tá organizando tudo. Vai ter uma fila na mesa do Alê. Sério? E o Alê vai gravar um decreto pra cada um. Que legal, no celular. Cara. Sobremesa? Vai ter barraca do decreto, igual a barraca do beijo. Quanto, cara, decreto? Não, 30 segundos. Não, quantas pessoas são? Umas 1.300. É gente, hein, velho? 30 segundos. E esse ano aí, a gente também vai ter mais uma novidade. É verdade. E é sério, é o futebol de rua. Ah, isso é legal. Ah. É o famoso futebol de rua. Raiz. Vai ter o desafio? Raiz. Vai ter. A gente já tá. Como que vai ser? Vai ser eu e o RG. Mano. RG a Leo Oliveira. Olá. IRG. IRG? É, não, era, acho que era o Dodô. Era o Dodô. Você, era o Dodô. Pô, você não é isso. Era Lei, Dodô, Rude e Mano, é isso? Isso. Isso, no futebol de rua. E o futebol de rua é uma quadra montada com futebol, com um gol caixote. Vale ponto se rolinho. Fizer gol, vale ponto se der rolinho, se der lambreta. Drible da vaca. Vocês não entenderam, são os casados contra os solteiros. Casados contra solteiros. Aí, Naldinho, você gosta de rolinho? É verdade. Sombra. Adoro, pra mim vale vários pontos. Tem a tabela aqui, ó. E aí, Manu? Dia 10 e 11 de junho. Isso, né? É isso. Quem joga aí, Manu? Botafogo e Curitiba, Vasco e Sport, Palmeiras e Fluminense, Corinthians e São Paulo, Cruzeiro e São Paulo, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Santos. A que horas o Corinthians e São Paulo? É, ainda não tá definido. É, só tem aqui a rodada, ainda não tá estipulado aqui nem o jogo da dia, que acontecerá. Palmeiras e Fluminense onde é, Manu? O Palmeiras e Fluminense é aqui no Campo do Porco. Ah, então, velho. Vai, Fluminense! Atlético Paranaense e Santos. Grêmio, Bahia, Vitória, Atlético, Ponte Preta, Chapecoense, mais Havaí e Flamengo. Então, Corinthians e São Paulo, mais uma atração nas TVs lá do Grêmio. Faça hoje mesmo sua reserva, 2896-4665. Bah, hoje o primeiro que fechar lá no Bourbon vai ser Estranho no Ninho aqui no programa. Você pode parcelar em 6 vezes, sem juros, nos cartões Visa e Mastercard. Ou em 6 vezes no cheque. Ligue agora e faça a sua reserva. 2896-4665 é o resort do Estádio 97. Vai ser animal. E o Renan Marçal acabou de mandar um Renanzinho. WhatsApp. Pra que, olha, aquele fim de semana foi demais. Esse ano estarei lá de novo. Aê, moleque. O resort é top. Renan, tamo junto. O Renan que segue todo mundo aqui. Legal. Troca ideia. Renanzinho, bacana demais. Renanzinho é o cara. E acho que deve estar lá o Murilo de novo. Renan e o Murilo. Murilo também. Renan e o Murilo. Falou que ele segue todo mundo menos o mundo. Aí, Renan, parabéns, tá ok? Posso fazer, né? Eu sei que é mentira, bobo. É verdade. Ele me segue no Twitter. É mentira. Estádio 97 da Energia 97, vamos aos ouvintes. Ah, mas antes tem um recado da Nissan. Olha aí, amigão, se você tá pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 10 comparativos automotivos. Comparou? Comprou a Nissan Kicks. O melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas e um design inovador surpreendente. E agora a partir de 84.900 com taxa zero. E mais... Ele é o SUV com o menor valor de seguro alto do mercado. Você pensou que era só isso, amigão? Calma! Ainda tem o Nissan March por R$ 37.990 com taxa zero ou planos em até 72 meses. Legal, né? Então acesse nissan.com.br, passe numa concessionária e faça um test drive. porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan. Se você ligar e participar dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, vem o kit exclusivo do desodorante Extreme. Hoje apenas ouvintes virgens, aqueles que nunca entraram no ar ao vivo no Estádio 97, como é toda terça-feira. Toca, Asdrubal! Ah! Os Shih Tzus! São Shih Tzus, não são Shih Tzus. O nosso Vilela pode participar hoje, então, né? Só virgem hoje. Você acha que o Vilela é virgem em nossas mídias sociais? De um lado, sim. Não, porque eu conheço. Não, ele é só na frente. Ele já foi? Um cara que malha que com fez? Ele. Ah, é? Ah, que legal. E também tem umas panturrilhas, ele gosta de panturrilha. Ele gosta de panturrilha. Ele mandou foto de panturrilha outro dia. Ele botou orgulho panturrilha, hashtag. Há quem diga aí que o sonho dele é ver a panturrilha do doutor. Tá combinado. Alô! Ele falou que se ele vê o Popeye na rua, ele não sabe o que ele faz. Quem fala? Alô? Alô? Quem fala? Enéas. Meu nome é Enéas! Meu nome é Enéas. Isso aí, hashtag partiu, né? Enéas do quê? Foi morar no céu. Enéas Nogueira. Nogueira. Só isso? Só isso. Quantos anos o Enéas? 2.8. RG. Sim. Terça, 2.8. É, nunca faça fogueira com Nogueira, hein? Ah, sensacional! Preservem o meio ambiente. Boa, sensacional! Muito bom. Foi péssimo! Dois? Pelo amor de Deus! Puxador, tá louco! Dois? Tudo isso? Porra, puxador! Caiu no cara, tá louco, puxador, tá bacana! Oh, pra quem fala em fogueira, o RG! Eu tô falando preservar o meio ambiente, vocês são loucos! Vocês são malucos, vocês são loucos! Fala, mano! Fogueira me lembra aquela época da festa junina, etc. Sim, e tal. Tá chegando! Sombrar, por mais que hoje seja ilegal, e acho que seja. Sempre foi, seja, óbvio! Sempre foi, e seja! Quem fala seja é o outro 30 aí. Sabe, você pode comer cereje? Né, tem gente que fala isso. Mas esse é o mano de todos os peixes. Não, não, seja. Falo, esse é o mano. Não, eu falo seja. Raiz. Cereje. Mas o negócio é o seguinte, Sombra. Que falta faz nos céus, na época da festa junina, os famosos chinesinhos, velho. Não tem mais chinesinho na cidade de São Paulo, velho. Que é chinesinho? Sabe que é um chinesinho, Benjamin? Aqueles balãozinhos. Balãozinho pequenininho. O Benjamin, tá tirando. Não tem balão nenhum, velho. Isso aí prejudica os aviões. Não, ele falou isso. Nossa senhora, o chinesinho vai derrubar um Boeing. Isso é louco, filhão. Tem uma campanha. Imagina. Tem uma campanha grande pra parar de soltar balão. Balão grande é o nosso cego. O chinesinho não queima nem. Derrubou dois aviões do Beija já. Já derrubou. Eu vou me empinar pipa, meu. Nada de balão. O chinesinho não derruba nem avião de papel, velho. Falar em balão derrubar avião, muito bom. Aquele filme lá que fala do piloto americano que pousou no Rio Hudson em Nova York. Aperte o cinto, o piloto sumiu. Não é esse aí no primeiro, você lembra que era o copiloto, né? Quem? Karim Abdul-Jabbar. Ah, é verdade. Tem razão. Ah, é? Não lembrava, opa, não. Opa, é o Karim Abdul-Jabbar. Mas qual que é esse filme que você tá falando? É aquele com o Denzel Washington? Do Rio, não? Não. Denzel Washington é chama, o voo, chama o voo. Torrada Poderosa, aqui de Bengala. É com o Tom Hanks, não, não. É? É com o Tom Hanks. É, ele faz o piloto que salvou a galera. Baseado em fatos reais, né? Do piloto que pousou. Que salvou um monte de gente ali. O cara pousou, mas eu não vou contar detalhes do filme, mas é muito legal. O cara foi bom, sabe que ele consegue pôr. O cara foi bom. Aí é que tá. Não? Tudo bem, lógico. Mas que ele consegue. Mas como ele faz, você tá dizendo? Não é a questão de como ele faz. São outras coisas que às vezes a gente não acompanha muito do noticiário de lá. É. Pô, meu... É cara, legal foi pra caralho, bom, né? Legal pra caralho, não. Legal pra caramba. Legal pra caramba, Sully, né? O herói do Rio Grande. Legal pra caramba. Caramba. Legal pra baralho, viu, Sombra? Pra baralho. Sombra, mete a boca mesmo. Sombra, libera no ar tudo. Vamos lá, gostoso. Ô, velhinho, qual que é o bairro aí? Escapou. Aqui é Vila Maria. Vila Maria é nós, hein, Vila mano? Vila Maria é nós, eu moro na rua Togo. É nós. Aí, ó, mano. Vila Maria, aí Jardim Brasil, Sabrina. É Sully o nome do filme, Sombra? Sully. O mano estudou aí, João Domingues, é. Ah, João Domingues é fera, hein? João Domingues é como se fosse o vértice da Zona Norte. É, o mano estudava de manhã. Imagina o vértice que tem aqui na Zona Sul. De manhã no João. É o vértice lá da Zona Norte, mano. E à noite no outro lá, né, mano? É, estudava no Paulo Egídio também. Estudei no Paulo Egídio também. Você é palmeirense, amigo? Não, sou santista, graças a Deus. É, que você falou Enéas, os palmeirenses falam, eu sou Enéas. Enéas. Enia. É Enia, não é Enéas? Eu achei que fosse Enéas também. Não, sou Rock, tá campeão brasileiro só. E aí, Nogueira? Nogueira é o nome do zagueiro santista que queria pegar o repórter, não era? É o Nogueira. Nogueira. Hernan, como é que é? É Nogueira. Hernan, é Nogueira. o zagueiro que queria pegar o repórter. Fera! Ó, aproveita, o Brau tá chegando, ele tá quase aí na esquina aí. Faz uma pergunta pro Brau, que ele tá no carro te ouvindo, depois ele responde. É santista? É, né? É santista, igual o Brau. A pergunta pro Brau, você acha que deveria derrubar o Dorival Júnior já? Caraca! Nossa. Mas você tá falando derrubar com um carrinho. Vocês pediram pra ele fazer a pergunta, então, vamos fazer. Tá bom, fazer. O Brau tá no carro chegando aí, quando ele vai chegar, ele vai te responder isso aí. Ele vai responder. E velhinho, Rude, né? Quinta-feira começa a nossa saga. Dorival abriu mão aí daquele lance de um zagueiro. Mas você não gostaria de ter o seu posicionamento aí? Você é a favor de derrubar ou não o Dorival? Não, de hipótese alguma. Não? Eu sou totalmente contra esse negócio do... Você sentiu na pergunta que o ouvinte é a favor? Você sentiu que o Enéas é a favor de derrubar o Dorival? Eu acho que sim. Você é a favor, Dorival, Enéas, de derrubar o Dorival? Não, na verdade a gente fica meio em dúvida sobre o que aconteceu, porque o time parece que saiu dos trilhos, né? Às vezes parece que o Dorival perdeu um pouco da mão do time. Na verdade, a gente quer encontrar uma solução para o time voltar a jogar o que jogava antes. Né? É, a solução... Tá com cara de elenco rachado a solução é essa. A solução é essa, né, velhinho? É voltarem os cinco jogadores que estão fora, os cinco titulares. É o cara ter tranquilidade para trabalhar. É a gente dar esse apoio, porque na hora que está ganhando, tudo é festa, é legal. É igual o treinador do Palmeiras lá, perde um jogo, pô, é um avião... que tá na mão, é um Boeing que tá na mão do pilotinho. Pô, o time ganha, ninguém fala mais nada. Evidente. É o treinador do Corinthians. Não, é muito pro Carille. Evidente. Aí o time ganha, não, deixa o Carille. Faz parte. Tá tudo certo, mas você não acha que ele passa a mão na cabeça de alguns jogadores lá? Porque vê alguns jogadores fazendo corpo mole lá. Jogadores que pioraram bastante em relação ao ano passado... O Vitor Ferraz, por exemplo, hoje tá uma draga, né? Sim, mas então a gente tem que ter uma definição. Se o cara passa a mão no grupo, como é que ele pode ter perdido o grupo? Tem que ser mais pulso firme, né? Que assunto gostoso. Entendeu? Agora, precisa entender também, o jogador tem sua queda tecnicamente, né? Aí o problema é perder pro time horrível como o Corinthians. Santos, aí vem crise mesmo, né? Vai, eu prego. Desculpa. Não é não? Não é verdade, Sobra. Ô, Enias. Perder Pituano até vai. Agora pro Corinthians, pra Ferroviária, não deu problema. Mais um corno lá na Arena Tepsenal, comédia. Ô, Enias. É muito palhaço, né? Enias e velho, o Santos, por enquanto, no ano, pode ser considerado entre os grandes a maior decepção? Com certeza. Ah, do jeito que veio o ano passado. Incluindo os cariocas e os gaúchos. Sim. Lógico. Incluindo os gaúchos, não. O Inter é uma decepção. Não, o Inter não é uma decepção, porque já veio ruim do ano passado. Então, ele não tá decepcionado. É. Ele já é mesmo a draga. Acho que tá. O time não consegue ganhar ninguém no campeonato gaúcho. Ô, Sombra. Trouxe o D'Alessandro de volta, contratou. Já que o RG ele discorda da opinião do ouvinte, eu vou concordar em determinados pontos aí com a opinião do Enéas. Porque o negócio é o seguinte: o Santos, ele é um time que ele só se reforçou, ele não perdeu ninguém. Diferente de outros times. Então acho que Santos, Palmeiras, Flamengo, eles deveriam estar jogando futebol muito mais convincente do que o apresentado. Mineiro, né? Sabe por quê, RG? Principalmente o Santos, que teve aí uma ascensão no término do Campeonato Brasileiro, tanto é que terminou aí na vice-liderança. O Santos poderia estar jogando uma bola muito mais convincente. Por lesão, mesmo, né? Mesmo assim, Ale, volto a falar aqui. Por mais que o Santos tenha desfalques aí, como o Lucas Lima. Lucas Lima não dá pra falar que é desfalque. Já não tá jogando nada faz tempo. Exatamente. O Ricardo Oliveira é um cara que se lesionou no passado e mesmo sem Ricardo Oliveira, o Santos tá jogando bola. O único cara que realmente faz muita falta nesse Renato. Time do Santos é o Renato, velho. Esse sim o Santos tem que colocar a mão na cabeça e lamentar. Porque no restante, RG, o Santos aí dentro do Campeonato Paulista, que é um campeonato fraco, não jogar nada, nada justifica. Então eu entendo a revolta do torcedor do Santos. Porque nas mãos do Dorival, esse time já jogou bola, por que agora não tá jogando? No primeiro jogo o Santos enfiou 6 no Linense. Então, por que caiu tanto? Olha aí, então, mas por que caiu tanto? Sim. Essa é a questão. Então, a única coincidência foi a demissão do gerente de futebol lá, que consequentemente veio uma queda de futebol terrível. Então, aí tem o papo, Enéas, falando, mas jogadores gostavam muito do cara. Velho, jogador não tem que gostar de ninguém. Né? O jogador tem que gostar da mulher dele e do filho dele. Mas também teve a história do que o Dorival ficou testando, né? Que história! Teve uma série. O fato também é que o Dorival errou no meio de campo na reposição do Renato, né? Porque ele colocou o Leandro Donizete, que não correspondeu em nada. Foi muito mal. E ele no jogo contra o Corinthians, que ele colocou o Yuri, que foi muito mal no primeiro tempo, o único jogador que deu uma melhorada no meio de campo foi o Rafael Longini, que quando ele entrou no segundo tempo, o Santos relativamente controlou um pouco mais o meio campo. E sem contar a experiência da nova formação que ele tentou. É, exatamente, né? de um zagueiro. Quer dizer, só. Então você tem uma série de fatores. Você coincidiu você não ter todos os esses cinco jogadores titulares, coincidiu de uma nova formação que ele está experimentando no Paulista. Quer dizer, eu vou contra, cara. Eu acho que não. Eu acho que ele tem que terminar o Campeonato Paulista. Dentro do Campeonato Paulista, se realmente o Santos, pô, estiver correndo risco de rebaixamento e não estiver ganhando nada na Libertadores, aí você realmente vê que o cara perdeu o grupo ou realmente não tem mais condições de trabalhar com o time. Agora, o único técnico que está 3 anos aí na cabeça de um time, porra, a gente sempre... Ah, não dá tempo pro cara trabalhar, não dá tempo pro cara trabalhar. Porra, no primeiro tropeço do cara, já bota o cara na cruz e mete o prego. É verdade. Desculpa, eu respeito, você tá certo. Boa, pensa, mas eu não concordo não, cara. E outra coisa, se sair ele não vai ter treinador, porque logo logo o Luxemburgo vai pro Palmeiras. Então, quer dizer, não vai ter quem botar no lugar. Por que o Luxa vai pro Palmeiras? Ah, esse Eduardo vai cair daqui 2 rodadas, evidente. Vai perder de São Paulo, do Santos perde. Dá uma segurada aí, Tio. Peraí, eu tô dando um comentário aqui. Mas comentário tá falando besteira pra caramba. Só quer dizer, RG. Tá falando merda. Vai botar quem no lugar do Dorival? Ô, RG, mas você não acha que a situação em 2011, o Adilson Batista começou mal também, o Paulista e a Libertadores começou mal? O Santos demitiu ele e trouxe o Muricy, que consequentemente foi campeão da Libertadores, né? Porra, eu também apoio a ideia de se preservar técnico. Mas desculpa, o Adilson Batista, velho, ele ficou lá no Cruzeiro e o Adilson Batista ficou, acho que uns 3 anos lá sendo vice-campeão. Aí saiu, rodou o mundo e não conseguiu nada. Absolutamente nada. Aliás, que coisa, hein? O Adilson Batista, hein? O Adilson era uma esperança, uma expectativa. É, e, pelo, não vingou, não deu em nada. Agora, eu tenho uma pergunta pro... Os caras estavam querendo colocar o Elano de treinador lá no lugar do Rivaldo, né? Agora começam os descobridores dos sete mares. Ô, Vite, eu tenho uma pergunta. Sete mares. Tá com a métrica errada de ruim. Eu quero. Parecendo um ditado a música, meu. Tem uma pergunta. Benjamin, eu ouvi falar lá também, não sei se vocês comentaram, ouviram. Levi Coop. Até onde eu sei, o Dorival não tá pra cair, não. Então, mas não. É a rede, né? É o Mano que quer derrubar ele. Eu não. Ah, mano, você tá plantando. Mas não é novidade que a cabeça do Dorival já tava numa bandeja aí antes mesmo de começar o Campeonato Paulista. Aí o Santos vai contra o Sport Cristal quinta-feira. Time completo e fia 3-4. Acabou. Aí acaba o papo. Eu prefiro até que ganhe pra acabar com essa história de técnico, porque na verdade a gente quer ver o time ganhar, né? Mas você começou com a história de a favor de derrubar o técnico. Não seja terrorista. Eu pra deixar uma pergunta pro Mano Grau. Não seja terrorista. Plantou a crise. Presta atenção, olha só, eu falei assim pra você, amigo, você quer fazer uma pergunta pro Brau? O Brau tá quase aí, já tá na esquina aqui. Perto de entrar, na verdade, tá entrando no prédio. Aí você faz uma pergunta assim. Faz uma pergunta pro Brown. Brown, você não acha, cara, que tem que o Dorival Júnior cair? Não, derrubar o Dorival. Você não acha que tem que derrubar o Dorival? Aí se você não quer nada... Não, foi uma pergunta, foi uma afirmação. Aí a pergunta... Você falou de um jeito que era pra cair. Ver? Aí se eu quer fazer uma pergunta sem ser tendencioso... Soletri! Você fala o seguinte. Mano Brown, na tua opinião, o Dorival... deve continuar ou deve sair? Que belo jornalista você é, amigo. Agora o cara não. Aí, Brown, tem que derrubar o Dorival? Você induziu a resposta. Foi forte, agressivo. Você quer mudar a sua pergunta vai mudar. Brau? Vou fazer diferente. Vai. O Brown tá entrando no prédio, tá subindo. Vai, passa você a borracha. Você deixar uma pergunta pra ele? Vai. Já pergunta pra ele o que ele acha do Lucas Lima. Mas você também é bom panguão, hein? Amarelou, hein? Não foca, não. Você amarelou, velho. Qualquer pressãozinho, o cara cede, velho. Placar pro jogo, velho. Né? Peixe e Cristal. 1-0 lá tá bom, viu? Peixe e Cristal, quinta. Quanto? 1-0. Tá bom. Quer mandar um abraço? Mandar um abraço aí pro pessoal do Anarquia Futebol Clube. Anarquia não é boa, hein? Tá ok? Os podres. Pelo amor de Deus. Ô, rapidinho, Anarquia. O Alê, funkeiro que é. Sim. Você tem um funk do Dorival aí? É uma homenagem, né, pro Dorival. Então peraí que eu vou tentar fazer a base aqui. O time da Vila tava jogando mal. Chegou um treinador, Val. Val, Val. É Dorival, Val. Belo funk, parabéns. Sensacional. Eu vou tocar lá na minha rádio lá na. Não, e aí, meu Benjamin, com esse negócio de Iron Man. Ah, Benjamin, vai ser sério. Pô, acabei de receber aqui a mensagem, o Brown tá indo embora. Deu uma deprê agora. Se deu. Falou, Nogueira. Boa. Um abraço. Valeu, Fala aí, Joe. Faz o merchandising. Bozano me garante um barbear fenomenal. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Você ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? Beleza. Um abraço. Obrigado, um abraço pra vocês aí. Falou, fera. Valeu, irmão. Obrigado pela audiência aí. Mande aí a sua mensagem através do nosso WhatsApp, que é o número 94-353-0150. 94-353-0150. Para assistir o estádio, é só curtir o nosso Facebook, facebook.com/energia97fm. O Estádio 97, que tem um oferecimento de McDonald's, Dodô. Ah, é verdade, Sombra. Aliás, que dia que é hoje, hein? Hoje é terça-feira, dia do ouvinte virgem no estádio. Ah, rapaz, terça-feira, Sombra. É dia do triplo Burger Bacon. Bom, muito bom. Meu amigo, é bom demais. São 3 hambúrgueres, 2 fatias de bacon bem crocantes, legal. Queijo cheddar, cebola, ketchup e mostarda. Olha, o triplo Burger Bacon por apenas R$8. Só isso, só R$8. Belezinha. E, olha, com batata e refri, fica apenas R$19,90. Olha só, amanhã, quarta-feira, é o dia do clássico dos clássicos, meus amigos. Big Mac, RG, Big Mac por apenas R$8. Olha só, todo dia tem um clássico. Quinta-feira, por exemplo, lá é dia de Cheddar McMelt. Sexta-feira é dia de quarteirão com queijo. Clássico do dia McDonald's, todo dia tem clássico por lá. Boa. Todo dia um clássico diferente. E só R$8. Só R$8 cada um, hein? Amanhã, um clássico no McDonald's. Big Mac por apenas R$8. Ah, imperdível, é McDonald's. Legal. Ô, Motinha, é verdade que o Thiago Mendes renovou até 2021? Sim, com certeza. Bom, o Thiago esse ano tava meio assim. Depois Thiago Mendes tá fazendo um bom campeonato. É, agora sim. Mas no final do ano passado ele deu um susto na gente, né? Porque ele deu uma parada, né, velho? Agora, uma curiosidade, olha só, sobre públicos ao redor do mundo, né, mano? Esse fim de semana, sim. Olha como o Brasil, país do futebol, não consegue encher tantos estádios como outros países. O maior público do fim de semana foi no Campeonato Sul-Africano. Sim. 90 mil pessoas assistindo. Caraca, Kaiser véio. Chiefs e Orlando Pirates. Foi nesse jogo que os caras apostaram a mulher? Como assim? Eu tava lendo lá que é tradicional, Sombra, na África. Eu não sei qual que é o país ali. Na Tanzânia. Na Tanzânia, que os caras apostam a mulher. Você queria ganhar essa aposta? E com consentimento da mulher, cara. Ia perder. Que é isso? É verdade, a mulher tem que passar a noite na casa do cara que ganhou a aposta. Ai, que mesmo? Nojo! É. Não dá pra mandar a sogra no lugar? De repente a sogra, né? Acredita, velho? Não, e a mulher topa ainda. A mulher tá dando aval, aí. Tipo, na aposta. Ela consta tá lá o documento dela. Mais coisa. Pois é. Sim. Olha os públicos aí. O segundo maior público fim de semana, o Borussia contra o Leverkusen, 79.100 pessoas. Caraca. Aí o terceiro, Barcelona e Celta de Vigo, 77.000. United de Bournemouth, 75.000. Sim. Até no futebol americano, cara, no soccer, né? Na Atlanta versus New York Red Bull, 55.000 pessoas no estádio. Mas, ô Sombra, se a gente parar pra analisar a renda per capita, quanto significa o valor do ticket médio dentro de um orçamento que o cara tenha nesses países? Porque aqui no Brasil, por mais que você barateie o preço do ingresso, o salário mínimo é baixo. Então significa muito mais em termos de percentual um ticket médio aqui no Brasil dentro de um orçamento do que na Europa. Na Europa, cara, um ticket médio, vamos colocar 20 euros. 20 euros para um cara que ganha lá, sei lá, 5 mil euros, não é nada, cara. Não, mas é muito mais caro o ingresso na Europa. Mas é que tá, tudo é proporcional. O salário mínimo dos caras também é muito mais alto. O pessoal tem reclamado pra caramba do preço do ingresso. Mas deixa eu falar, os clássicos desse fim de semana, o Grenal teve 46 mil. Mas é que tá, Benja. O Corinthians teve 36 mil. Sim, mas jogos esporádicos, nem, cara. Mas não ficou nem entre os 10. Veja, tem você jogos... Viu? Porque os estados lá hoje são bem maiores que os nossos. Ô, Benja, você viu a média do estadual no Rio, antes desse clássico do Fla-Flu? Não tinha... Dois mil torcedores, velho. É muito. A média de... Mas, ô, Benja, não é só questão de ser clássicos, cara. Por exemplo, vai que... A Eintracht Frankfurt e Freiburg... 51 mil pessoas, cara. É. Não, mas é que lá tem a cultura do cara comprar o carnê. O carnê, e, né? Já tá pago. Gente, nós, ah, eu não queria falar nada, não. Não, mas não vamos esquecer, a gente mora num país pobre. Então, é isso que eu tô falando. Pobre, é um país com uma recessão. 14 milhões de neguinho, lógico, porra, desempregado, velho. 13 milhões? Então, ah, não queria falar nada pra não parecer um pouco desumilde. Eu quero sempre manter os 10 no chão. É. Mas eu levei na Arena da Amazônia quase 40 mil nesse. Você. Ah, você. Ah, tinha outro cara também, tudo bem. Mas qual os caras? Só fala o nome. Zé Aldo, Denilson. Júnior Baiano, Bebeto. Só. Ah, bom. Estádio 97 da Energia 97 tem o oferecimento de Frico. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu, eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto. Mas não era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. Compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Estamos aqui no Estádio 97, já vai curtindo aí, entrando aí, acessando as imagens do Estádio 97. Tá chegando aí o Mano Brown, né? Curte lá facebook.com/energia97fm, né? É isso aí. Assista também através do nosso Facebook. Legal. Hoje o programa especialíssimo, muito bom. Agora sim, hein? Agora sim. Agora sim. O Benja tava narrando a chegada. Adentrando os estúdios, tá aqui Benja. O Brown, Mano Brown tá aqui, Mano Brown dos Racionais. Veio com a galera toda aí, JR, Big, a galera do Rapa da Godoy. Aí, Brown, obrigado por você ter vindo aí. Ô, boa noite, rapaziada. Muito obrigado a vocês por me chamar. E antes de mais nada, parabéns pelo seu álbum, o Bug Naip, que é um álbum solo teu. Mas eu tô impressionado. Eu falei pra você que é uma coisa inacreditável. Meu, esse álbum que você fez. Parabéns, viu, Brown? Obrigado. Eu juro, tô impressionado com o álbum. Tô impressionado, cara. Vocês, Brown, você lembra o álbum? Hoje eu tive o prazer de curtir um pouquinho, mas eu vou ter que comprar esse disco, não é possível. Vou ter que comprar de alguma forma, não saiu ainda, né, Brown? Mas lembra muito o Tim Maia no comecinho da carreira dele, quando ele cantava em inglês. O funk, o verdadeiro funk, você tá retratando nesse disco, é sensacional. É de brincadeira. Ô, Brown, conta pros caras aí qual a banda você botou pra gravar esse álbum teu aí, o Bug Naip. Então, tem alguns músicos, né? Dois da Chaka Khan, né? Dois do Prince. Sério? Tem Seu Jorge, tem Max de Castro. Lino Cris. Tem dois do Prince e dois da Chaka Khan. Tem o produtor que faleceu agora, que era do Marvin Gaye. Leon Ware, que faleceu agora tem 10 dias, né? Você gravou lá fora, Brown? Eu fiz tudo aqui em São Paulo, lá na minha quebrada mesmo. Tudo lá. Só mixei lá fora. Meu, que ficou muito bom, cara. Muito bom. Eu ouvi esse álbum, eu vi no Spotify, que é uma coisa espetacular. Aquela música Heart to Heart, Addicto. Tem um blues. Cara, tá incrível, Brown. Tava inspirado, hein, velho? Sensacional, velho. Tava inspirado, hein, velho? É, eu contei com a mão na mão de obra de gente boa aí, né? Tem muita gente boa comigo aí, me ajudou bem. É. Mas você, Brown, você curtia o som de quais artistas que, pô, te falassem, pô, curto o som desse cara, não sei lá, e aí vou fazer um som bacana pra esse disco, né? Quem que você curtia pra caramba que te influenciou? A maior inspiração foi Marvin Gaye, né? Marvin Gaye, Leon Ware, Jorge Ben, Cassiano. E Tim Maia. Cassiano. Olha. E Hildon também lá, né? Hildon, Bebeto, Tem muita, muita coisa dessa época aí, né? O Bebeto é espetacular. Sensacional. Cara. O disco, olha, quem não teve a oportunidade, velho, tem que ouvir, porque eu vou dizer uma coisa pra você. O Brown, ele mostra uma coisa assim que você não tem noção. Eu ouvi, eu fiquei louco, eu tô louco pra comprar o disco. Quando sai isso aí, Brown? Não é possível, velho. Quando que vai? Então, tá nas plataformas digitais, já tem, mas o CD físico mesmo vir agora em março, né? Ô, velho, você tá louco. Nossa. Ah, legal, a gente já vai. Mas enquanto tu tá procurando, tinha um ouvinte aí que já ligou agora, o torcedor do Santos. Ouvi. Ele fez duas perguntas pra você. Uma que ele induziu a sua resposta, que era assim. Ele falou assim: pergunta pro Brown se ele não tem que derrubar o Dorival Júnior. Poderia falar, derruba o Brown também. Então, primeiro pra você, pro nosso ouvinte, você disse que ligou. Você acha que o Dorival tem que sair do Santos, cara? Não, o problema do Santos é mais enraizado. É lá em Santos. É entre o canal 2 e o 6 ali. O problema é ali. É mais enraizado. Ali é difícil. Mas em que sentido? A diretoria? Pensa pequeno, a mentalidade é pequena. A mentalidade do Santos não é de ganhar grandes coisas. Você acha que tinha que vir para São Paulo, Brão? Entendi. Tinha que vir para cá, por exemplo, de repente, sei lá... Jogar mais em São Paulo. Arrendar o Pacaembu, sei lá, fazer alguma coisa assim? Tem que ter um pouco de coragem, né? Primeiro, né? Para crescer, tem que ter coragem. Você sabe que até para crescer tem que ter coragem, né? Os caras tá confortável, o Santos lá embaixo, com 6 mil pessoas pro jogo, lá tá confortável pra eles. Não tinha que ter saído daqui, né, Brown? O Santos saiu daqui. Esse é o problema. Eu cresci numa época que o Santos decidia tudo em São Paulo. Pô, jogava no Pacaembu. Quase não jogava na vida. Tudo era no Morumbi, né? Jogava no Pacaembu e Morumbi. Isso aí. Ué. E em relação isso na vila, né? E em relação a outra que o cara falou, Brown, do Lucas Lima? Pô, mano, o Lucas Lima é o melhor jogador do time ali, mas... Igual eu falei pra você, falta uma cobrança, falta uma torcida mais calorosa em cima, falta a diretoria chamar a torcida pra vir junto, falta um jogo bom no Pacaembu, no Morumbi. O cara só põe jogo ruim no Pacaembu, meu. Quando vê que não vai dar ninguém na vila, eles mandam pro Pacaembu. Aí dá 15 mil, eles ficam felizes. Quando a torcida começa... Peraí, ouve aí, peraí. Tá ligado? Ó! Isso é funk, ó. Legal. Ô baixão, ó. Você tá louco, velho. Produção do Lino Cris. Meu, você tá louco. Você tá louco. Olha pra ela. Olha aí. Olha pra ela. Bom pra caraca, Brão. Obrigado. Todas as letras são suas, Brão? Eu tenho muitos companheiros, né, de composição. É, mas eu tô em todas. Tá em todas? Tô em todas, mas com vários companheiros diferentes. Sou truta, precisa aquela filha de uma. Roubou minha brisa, usou, me atacou. Ó, o laço agora é nó. Eu me sinto pior, meu truta, meu mal-estar, meu caos particular. Mente já confusa, a menor me acusa. O que o malandro não usa e nem de juras de revólver. Esse disco tá simplesmente espetacular. Você, Brown, você se superou. Eu sei que você vai se superando a cada disco. Você com os Racionais, tudo que eu já acompanho você, puta, muitos anos, gente. Vamos lá, né? Mas, velho, esse disco é a raiz do funk mesmo, né? E tem funk. Alguma que é que você mais gosta no disco, Brown? Olha, cara, eu gosto. É que nem filho, né? A gente gosta de todos, né? Eu me dediquei em todas. Essa que tá tocando, eu gosto muito também. Ah, mas vou te falar, tem uma base lá do Adicto e Heart to Heart. É sacanagem, hein? Não, tudo é sacanagem. Viu? Essa música é demais. Eu não vou lembrar o nome da música, porque eu ouvi rapidinho, mas acho que é o Dance, Dance, Dance, né? Que é a base do Chique, do Super One. Chique. É isso? Energia meu, é sensacional. Você tá louco. É de chorar. Muito bom. Me demorou muito, Brown. Esse álbum você fazer foi coisa. E vocês, até isso é uma coisa até dos Racionais. Vocês não costumam lançar álbum atrás do outro. Não. Lança um, demora pra caramba pra vir outro. Então é uma coisa que, né, não é linha de produção. Mas esse teu solo demorou pra caramba também? Não muito, se levar em consideração que entre o começo do disco e ele sair, teve o Racionais. Tive que parar para gravar e valores. Racionais. Tive que parar para fazer Racionais junto com os caras. Aí voltei pro projeto do Bug Night. E ó, 12 de maio no Citibank Hall. Tem lançamento do Bug Naip, o álbum solo do Brown. E dia 20 de maio no Rio de Janeiro, Circo Voador. Estão todos convidados, dia 12 de maio, comigo lá no camarim com a gente, com a minha rapaziada. Em questão, Domênico Gato, que eu acompanho faz muito tempo. Verdade. Acompanho o programa desde o primeiro ano. É verdade. Certo? Meu parceiro aqui. Corintiano, Benjamin, Sombra, Mano. Boa. Agora eu queria só. Veio com você o pessoal do Rapa da Godoy. Deixa eu te falar. O Big é corintiano fanático. E é um cara engraçadíssimo. Olha lá. Esse bicho é engraçado. Eu quero só saber o seguinte. Fala aqui, Big. Ô, Big. Deixa eu falar um negócio pra você. Sábado, Corinthians e Santos. Você e o Brown assistiram o jogo junto ou não tem conversa? Não, assisti lá em casa, lá no Capão, lá. O Brown não apareceu. Contra o não Santos, apareceu. O Big assiste sozinho, escondido. Não, mas já assisti. Nos últimos anos, você sabe disso. Ele não colou na quebrada, nem no domingo. O jogo foi no sábado. Eu falei, vou esperar o ar. Né? Trabalho alguma comigo. Coisa com o Brown, deve estar nervoso. Esperei domingo o dia todo na quebrada, não apareceu. Mas vem cá, você zoa ele, você liga, você manda um WhatsApp. Rola um recado. Eu mandei um beijo do jogo pra ele. Você sabe que o Big é um cara muito jovem. Nos últimos 5 anos ele só sofreu. Ah, você tá louco? Ele tinha acho que 12 anos na última vez que ele muito sabe? Paulista, é o Brau, puta, se apega muito no Paulista. Mas precisava ganhar Paulista. E vem cá, e tem aquele negócio ainda, molecada no Capão, tudo torce pro Santos ainda, Big? Aí o Brau força, dá uma forçadinha. O Brau compra os moleques, dá boné da cabeça. Você tá fazendo, ó, o boné do. Então, mas olha o boné da T aí. Os boné da T, respeito aí pra rapaziada. Oh, que legal, show. Da hora. Mas, ô, não, fala sério, Big, mas você zoa mesmo quando ganha o Santos? Mas você zoa? O Brau leva na boa, não? Não, leva na boa, mas o Brau também. Não leva nada. Brau não, mas pra levar não, né, velho? Você é louco. Não leva, né? Mas o Brau zoa mais. O Brau zoa mais. Sou zoeiro. Você zoa, Brau? Porque ele tem essa história na manga, né, mano? Ele, sou mais velho, né? Tem o passado, então ele usa, né? É aquela época do... E tem o Google, né? Lá. Tem o YouTube. Aí não fala mais de falar. Quem foi, Big? Aí ele fala, é aquela época do Pelé, aquela época lá do Coitinho, onde você tava? Você não lembra disso aqui, não? Mas ele também não tava, mano. Mas ele também não tava. Eles ele fala do Mundial do Santos como se fosse agora, mano. Eu tô falando do Big Tira, olha lá, o Big Tira Brown, velho. Aí é o Big é meu fiote. Big ainda vai me dar uma Ferrari. Vai dar? Vou dar. Ele vai me dar uma Ferrari. Vou ganhar uma Ferrari com ele ainda. Aí, Big, é uma responsa, hein? Não, tá na responsa, vai ser cumprida essa promessa aí. Aí sim. Mas na hora do gol você manda também ou você espera o jogo acabar ou você fica zoando? Espera acabar, mano, porque o Santos uma vez, mano, peguei o time do Santos, mano, não sei que época foi, acho que foi em Paulistão, o Santos virou o jogo, mano. Eu tava mulando pra caralho. O Santos virou o jogo, mano. Então agora eu espero acabar. Melhor esperar. O time do Santos é previsível. Nos últimos anos eles têm que respeitar nós, tá ligado? É. Mas a maior zoeira entre vocês dois ou não? Quem eu mais participa de uma zoeira? O JR São Paulino. São Paulino. Hã? JR São Paulino. Tá tricolor. Agora eu sou obrigado a falar pra você, hein? Boa. O Brau todo feliz lá, falou que eu tava com medo do Santos. Eu mandei e falei assim, ó, Santos vai tomar um pau na Vila hoje. Não, você tá com medo, que não sei o que lá. Chegou o primeiro gol, chegou a mensagem desse cara aí. Você mandou? Quem é esse golaço? Eu falei, beleza. Eu perguntei, quem tá de quatro na área aí que tomou um... Não, aí vai vendo. Ele ficou com cavaco aí. O Brau ficou todo felizão. Foi só o São Paulo fazer os dois gols, sumiu, ele some. Ah, ele é assim, ele some. Ele não responde nada? Ele some, não responde nada. Ele fica quieto, não escuta mais o áudio. Tristeza não tem fim. Ô, Brau, o que que tá acontecendo, Brau? São Paulinho, Corinthians, tá todo mundo deitando aí, Brau. Mas o meu amigo São Paulino, ele faz tempo que ele precisa de ser feliz um pouco. Tá precisando de ser feliz também, né, Jota? Tem uma diferença aí, né? Tempo, né? Sabe qual é a diferença? Ganhar é uma coisa, humilhar é outra, né? Não tem desculpa. Vocês foram humilhados na Vila, bro. Humilhado. Tava lotado, 7 mil pessoas lá lotadas. Os caras são abusados, hein? Caraca, os caras estão abusando, bro. Ô, bro. Que isso, bro? Que pala mesmo, velho. Aí, presidente do Santos, ouve essa aí. Então, o Modesto é um cara que a torcida do Santos tá pegando no pé, bro. E eu acho que tem até uma certa razão. Porque você vê aí, esse time do Santos, com a bola que jogou no segundo semestre aí do Campeonato Brasileiro, principalmente segundo turno, o Santos conseguiu uma ascensão, terminou na vice-liderança, aí só atrás do Palmeiras. Então a bola que o Santos tem apresentado hoje, eu acho que credencia o torcedor a achar ruim com os jogadores que lá estão. Por mais que esteja desfalcado do Lucas Lima, do Renato, do Ricardo Oliveira, é o Campeonato Paulista, o nível é fraco, poderia estar jogando mais bola do que está. ou eu tô pensando de maneira incorreta? Ah, não, correto, tá, né? Tá pensando certinho. Certinho. Ô, mano, é igual você é corintiano fanático, eu sou santista fanático. Eu sou santista da época das vacas magras. O que falta pro Santos agora é mentalidade. Concordo. Tem futebol, acho. Tem torcida também. Certo? Porque o Santos é um time que praticamente despreza a torcida dele. Uhum. O Santos não liga pra torcida, ele só liga pra quem mora em Santos. Pode crer, concordo. Só pro sócio torcedor. E aqueles que nunca vão, né? Você chega na vila, tá aquele monte de cadeira vazia, olha lá, os caras tá tudo lá. Ó. Todo mundo já morreu, todo mundo. Entendeu, mano? É, mas é verdade, né? O presidente, né? Ele muito da presidência. Mas, o que ele tá falando? Despreza o torcedor. O que ele tá falando tá certo. Santos e São Paulo? Não poderia, não, não, porra, não dá pra fazer Santos e São Paulo na Vila Belmiro, pô. Eu lembro do Campeonato Paulista de 78. 78, Santos e São Paulo. O Santos tava fazendo a final. A torcida do Santos era maior que a do São Paulo no Morumbi. Não dava pra fazer. Lembro no disso. Morumbi. O Santos dividia todos os jogos com o Corinthians, era meio a meio. E dividia. 100 mil, 110, 120. Sempre dividiu, é verdade. Os clássicos no Morumbi dividia. E o pior é que é uma mentalidade que toma conta hoje, inclusive, da comissão técnica. Os jogadores, eles não querem vir pra São Paulo. Ô, Brau, é engraçado, né? Ô, Brau, outro dia você deu uma... Acho que foi era oficial. Teve um post lá do Lucas Lima no Instagram. Você deu uma cornetada dele, né? Santos. Eu pensei que Santos. Era um Instagram de torcedores. aquela resenha de torcedor, quando eu fui ver, era logo oficial, mano. E deu uma repercussão. Aí berrou. O Lucas Lima, os caras ligam pra você. Alguém ligou, alguém falou, ô, Brau, não é assim, vamos conversar ou não? Então, eu já fui mais próximo dos jogadores do Santos, na época do Edinho. Um amigo e tal, pá. Depois eu me afastei, fui ficando mais velho, trabalhar mais, né? Correr mais. Pode ficou crer. Caro pra ir pra Santos. É. Ficou ficando caro, não ficou, ficou caro. É verdade. Torcedor do Santos gasta pelo menos 300 reais pra ir ver o que mora em São Paulo, gasta 300 pau pra ir lá. Dá não pra gastar, não. Não dá pra ir, então. É verdade. Ô, Brau, e pra você, quem é mais ídolo, Neymar ou Robinho? Cada um na sua época. Pô, difícil. Eu sou da também. Fase do Juari, Pita, João Paulo. Os meninos da vida. Esse cara marcou minha vida, mano. Agora o Robinho também, demais. Eu amo o Robinho de coração, Neymar, pô, demais, né? Mas, ó, o Giovani não marcou mais que o Neymar, Brau? Não, o Giovani não. Não, o Giovani não? De jeito nenhum. Nada, Brau? Nada. Nada? Nada. Mas como nada? Zero? Zero. Mas por quê? Porque não ganhou? É, porque não ganhou. Lógico, porque sumiu no jogo final, sumiu. Contra o Bota, né? Mil. Mas ó, Brau, meter a mão ali. Não, mas o time quando quer ser campeão não tem aquilo lá não. Entrava e ganhava, amassava o Botafogo e já era. Acabou, estádio lotado, amassa o Botafogo e leva o título. Acabou. É negócio de... O Santos não jogou nada aquele jogo. O Diego é, pra você, ídolo? Não. Também não, Diego? Não. Jogou com o Robinho? Não. Mas ganhou o título, Brau. Ganhamos sem ele na final, né? Ah, é verdade. Ele não, o Diego jogo nunca jogou. Fez questão de voltar pro Santos. Me desculpa, é uma opinião minha. E o Ganso? Você tem também uma com relação a ele? Também não, não. O que ele fez com o Santos não se faz. Serginho é meu ídolo. Talvez o maior de todos. Ele e o Robinho. Ele e o Robinho o maior de todos. Serginho Chulapa. Ô, Brau, em relação às torcidas organizadas, você frequenta ainda? Você vai com aquela... Mudou a tua concepção em relação à torcida organizada? Porque a torcida organizada na nossa época, nós temos a mesma idade, eu, você e o Sombra aí, era um negócio legal, bacana, divertido, era festa, né? Hoje já não é, mas em relação a isso, você vai com os caras? Tem amigo nas quatro torcidas. Eu tenho amigo nas quatro maiores torcidas dos clubes grandes, eu tenho amigos. Não vou mais, e eu acho essa atual fase das torcidas lamentável. Lamentável, não tem mais sentido nem de existir. Não tem razão de existir mais torcida. Mas você é a favor de clássico com torcida única, Brau? Não, sou contra. Horrível. Horrível. Nada a ver. Se você reparar, depois que criaram esse lance de torcida única, é difícil ganhar um jogo fora de casa. Quase impossível. Quase impossível. Não tem como, mano. É, pode crer, eu concordo. Até o massagista grita gol do adversário. É. Verdade. Bom, agora até o técnico da seleção grita o gol do time da casa. O que você achou, Brau, disso aí? O Tite comemorar o gol aí do Jô dentro do estádio Corinthians. O que você achou? Eu acho que o Tite é um torcedor, né? Tava lá, o coração falou mais alto. Não tem problema do cara ser verdadeiro ali, não tem problema. Tem que ser verdadeiro mesmo, deixar o coração falar. Boa. Não tem problema nenhum. Parabéns, Brau, parabéns, concordo contigo. Tamo junto. Ó, põe aí, dá pra achar uma música? Dá? Ou não? Opa, põe, acha aquela Adicto. Essa pra mim foi a melhor música do álbum. Adicto? Ah, mas tem muita boa aí. Não dá pra falar que é a melhor, hein? Não. Tem, o álbum é velho. Espetacular, mas o Adicto. É que você gosta mais dela, né? Pô, vocês são. Eu sou fraco atirador. Logo que voltou. Tem duas. Tem duas tocando. Tem duas tocando, peraí. Vamos fechar uma. Umas duas, três. Olha, ó, ó o baixão. Assim. Aprendi a amar, sofro desde então. Mas dessa vez não, dessa vez não. Dessa vez, se você passa que vai fazer de mim um cão sem lucidez, mas dessa vez não. Roberto Carlos, se você pensa que vai fazer de mim. Ó. Agora tem muita gente que fala assim: ah, minha inspiração vem quando eu tô no chuveiro, tô tomando banho, as ideias vêm, olha lá. Qual é o momento assim que você fala assim, pô, as letras vêm melhor na cabeça? Qual é o momento do dia? Qual é a hora que você fala, ah, agora é a hora? Ó, eu sou um operário da música, ô Sombra. Eu quando eu saio de casa pra trabalhar, eu fico 10, 12 horas na rua, pra mim não tem tempo ruim, não. Eu posso estar no meio da bagunça, no meio do auê. Bibi sabe, a gente faz música no meio de 20 caras gritando. Aí você vai, pega lá e escreve rapidinho. Falando de futebol, falando um monte de coisa, eu tô escrevendo. Eu sou que não é esponja, né? Os caras estão falando lá, eu tô escrevendo aqui, ó. Paixão, inspiração, não interessa o lugar. Não precisa ficar sozinho, não precisa ser de madrugada na praia. Mas a letra, mas a música você também desenha na cabeça? Você faz uma música antes da letra ou a letra antes da música? Eu faço a música antes da letra. Faz a música antes da letra? E depois você põe a melodia em cima, né? Uhum. Se adapta, né? Tudo parte de uma música. Eu sou pela música. Então a música tem que inspirar primeiro. Ô, Brau, eu vi aqui, tem o seu Jorge, né, que participa aí de alguma, acho que uma faixa, não sei se é uma ou duas. Você sempre foi meio ligado também a um samba, né? Sim. O Netinho, na época lá, que ele participou da tua música, isso lá pra trás, em 90 e tal. Certo. E hoje o seu Jorge, como é que você conheceu o seu Jorge? Boa pergunta, seu Jorge, eu conheci ele há uns 12 anos atrás. Já? Sim. Caraca, pensei que foi agora. Eu preciso lembrar onde eu conheci o seu Jorge, cara. Boa pergunta. O seu Jorge já foi na minha quebrada algumas vezes, já foi na casa dele. Boa aquela faixa também, né? Qual que é o nome da música? É Dance, Dance, Dance. Dance, Dance, Dance, essa aí. Sensacional. Ô, Brau, o rap, não só o rap, né? Alguns estilos musicais, eles têm os patrulheiros, um preconceito, essas coisas. Punk rock tem, todos têm. Aí, ó, essa aí, ó. Ó. Isso é sensacional, é espetacular. Como é que o pessoal... Olha o chique embaixo, o Super One. Isso. Ó, isso é espetacular. Ó. Sonzeira mesmo, hein? Você tá louco, Black. O Brown foi pros anos 70, velho. Foi. Ô, Brown, o pessoal do rap, como é que o pessoal... Ah, seu Jorge. Aquele pessoal mais radical do rap, aceitou bem isso? Você tá preocupado com as opiniões ou não? Então, sou preocupado com as opiniões. Sou preocupado. A gente precisa da opinião pública, precisa do nosso povo do lado. A gente não tá aqui pra ser rejeitado, certo? E lido mal com rejeição também. É, tem esse lado mais radical, mas também é o lado fiscalizador, que também mantém a coisa fiel. Se eles não existissem, talvez fosse pior. Entendeu? A gente é um movimento também politizado também. Tem uma causa, tem um porquê de tudo isso. Entendeu? E tem gente que... Eles são necessários. Mas esses caras, eles deram uma cornetada nesse álbum teu? Muito menos do que eu pensei, né? Eu pensei que ia ser mais criticado. Quando saiu, eu até estranhei. A aceitação foi muito boa. Inclusive dos radicais, né? É? Tem gente que acredita que você só pode fazer música de protesto? Sim. Bom, veja bem, né? Eu vim de um grupo, Racionais, ele é um grupo muito grande. Dentro do Racionais tem várias tribos também. Tem a tribo que é só da política, que não liga pra música. Tem uma tribo que só liga pra música. Tem a tribo que só liga pro lado do negro. Tem a tribo que só liga pro lance da... Morou? Tem várias vertentes de pensamento dentro do rap. Entendeu? Tem uns que são só pela música mesmo, pela onda, pelo balanço, pelo baixo, a guitarra. Outros nem ouvem isso. Outros nem só percebe. Nem percebe, só ouve a política, a parte política da letra. Como é que é fazer um álbum com banda? Porque todos, a maioria, com música, com DJ, com sample, essas coisas. Como foi pra você ter um baixo, guitarra? Porque tem um blues dele, é que tá puta guitarra. Tem uma música, é um blues, né? É um puta guitarra. Tá? Como é que foi pra você ter uma banda? E como é que vai ser pra você tocar com uma banda no palco? Montei uma banda, já montei, vamos começar a ensaiar agora. Isso é legal. Primeira vez, mano, que vai fazer com banda? Não é a primeira, mas profissionalmente mesmo assim, a sério, sim. Né? Essas músicas, elas são simples. Você parar pra ouvir, elas são simples. Quando a banda começou a te tocar, ficou melhor que o disco. É fácil de tirar essas músicas. Fácil. Ó. Igual não achou, a saudade é presente. Aprende a puxar o bom. Esse é o Lino Cris, né? Esse é o Dom Quixote. Dom Quixote. São Paulino fanático também. É, já foi mais, né? Tá cansado, tá sofrido. Hein? Ah, esse é o seu Jorge. Eu, Jorge. Caraca, hein, Brão? Essa música foi espetacular, velho. Muito legal. Estamos recebendo o Mano Brown aqui no Estádio 97, na Energia 97. Falando de música, falando do Santos, né? Falando da vida. Hoje acho que o Brown tá gostando mais de falar de música que do Santos. É, realmente. Ah, mas também, ó, ainda traz os caras pra zoar ele. Ele ainda traz a autozoação. Ele traz os caras ainda pra fazer a zoeira. É brincadeira, o cara vem equipado. Plano é ser diretor do Santos, cara. Vocês não estão ligados. É mesmo? Ah, claro. É verdade? Diretor ou presidente? Não, diretor, né? Presidente é um cargo muito solitário. Não, mas você queria ser o quê? Diretor de futebol? Não, diretor de ideias malucas. De conscientização social. Santos tá torto de pensamento, de consciência. Mas você abraçaria essa ideia de ser um dirigente? Com certeza. Duas... A primeira vez que você fala isso. Eu também não tinha ouvido, Brão. E outro, você tem que largar um pouco a música também, né? Pra se dedicar a isso aí, né? Então, também, né? É... Eu acho que tua vida, pelo que eu conheço, você se dedicou tanto à música, a letras, a fazer discos. Mas o que seria esse negócio de parar tudo? Ah, agora para aqui que eu vou fazer outra coisa. Teve época que você nunca fez, né? Me dediquei mais ao Santos uma época do que à música. É mesmo? Ah, uma época sim. Perdi show, chegava rouco. Mas de ir em torcida. Ia preso. Isso é de tudo. Aí, Benjamin, ó. Temos algo em comum também. Só que outro me ligava pra eu tirar ele da cama. Não, é lógico, mano. Fala aí, Benjamin, não desliga o telefone na hora do jogo, não, que às vezes o bagulho fica doido, né? Tem que tirar ele, Big, do xadrez, Big. Já pedrejei o ônibus do Santos sozinho, cara. O ônibus do time? Caramba, não, mas... Sério? Sério. Mas em que ano isso? Isso naquele 5x0 no Morumbi. A gente tomou 3-5 do Corinthians, acho que em 4 meses, eu acho. Lembra? Mas que ano? Não é aquele do Edmar, que o Edmar fez 3 gols, não, foi? Não, isso foi 90 e pouco. Acho que um jogo antes daquele do Rincón. Então já tinha os Racionais? Já tinha, claro que tinha. Eu fui reconhecido, inclusive, na Cota Quem-a-Pedra. E aí, o que aconteceu, Brau? Só tinha corintiano na porta do Morumbi e eu era o único santista. Nossa. E eu tava esperando o ônibus do Santos sair pra protestar. Sozinho? É, aí teve um corintiano que... Aí teve um corintiano falando, não, deixa o cara, mano. Deixa o cara protestar, é direito dele, certo? O time dele perdeu, é a cara dele, tinha o cara aí. Mas o Cadinho tinha te reconhecido ou não? Não. Não, Brau? Não. Aí teve um corintiano falando, deixa o cara, é direito do cara protestar, mano. Você é louco? Deixa o cara aí, pá. Aí o ônibus saiu? O ônibus saiu. E aí, Brau? Aí eu peguei algumas pedras no chão. Algumas? Eu bati no peito e falei, tá de brincadeira, e vai segurando. Pá, pá, pá. Aí tinha um jogador que tinha os olhos verdes, chamava Jean. Ruim pra caramba. O olho dele parecia esbugalhou. A leitura labial dele, esse mano. E pra descer do ônibus pra fazer qualquer coisa. Já saiu a milhão. Ah, é. Só tinha eu de santista na porta do esperando o Santos sair. Os caras têm medo de você, Brau? Não, medo não. Respeito, né? Um cara, mas às vezes o respeito influente. É uma forma de medo. Não, o se fosse um outro artista que tivesse postado lá o negócio do Lucas Lima, você acha que o Lucas Lima não responderia? Aí até a tréplica, né? Se ele responde, fica pior. Eu tenho argumento, né? Tenho muitos anos de Santos, né? Sofrimento de chuva, de sol, de cadeia, de várias fitas. Ele não vai poder falar nada pra mim. Né? Os caras do próprio time descem do ônibus e tacam a pedra no ônibus dele mesmo. Vamos falar que nós estamos do lado do homem, pelo amor de Deus. Mas, ô Brau, tem alguém aí dentro da diretoria do Santos que você simpatiza? Você fala, não, esse maluco tem as ideias da hora aí, eu curto a ideia do maluco aí? Ou você tá no movimento independente pra ser diretor do Santos lá? Tenho até medo de falar o nome do cara e queimar o cara, né? É, por quê? Ah, porque ele fala pode aí, ser a porta aí. De acesso pra mim entrar lá. Nada, fala aí, dá ruim não, mano, dá ruim não, pode não, falar. O Flávio Pires, né, um cara que tá lá trabalhando lá, tentando levar a mentalidade jovem lá. E o Edu também, o Edu Rezende. Sim. Não é? Flávio Pires, que é mais meu amigo mesmo, o Flavinho da Madalena, né? A gente tem muitas ideias a respeito do Santos, né? Ideias sociais, várias coisas. Acho que o Santos tá aquém de ser o que... É uma potência pouco... Mas a probabilidade de você ser diretor do Santos é zero. Porque com por que zero? Porque, porque nenhum dirigente hoje está aberto, tem a cabeça aberta o suficiente para trazer um cara que nem o Brau para ser diretor. Flavinho, mas o que Flavinho precisa? É, o Flavinho é desse estilo aí, viu? Então, mas o que precisa? Precisa ser conselheiro para depois ser diretor? Diretor não precisa. Ah, não? Para você ser presidente, você tem conselheiro. Ah, conselho, tá. Mas diretor pode diretor ser qualquer um. Se os caras convidar ele hoje, ele vai. Pode ser diretor. Pode ser. É que eu não acredito que vai ter um diretor hoje que tenha a mentalidade de fazer isso. Você acredita? Hoje? Ah, o Santos tem esse errado, os caras encheu de vidro lá, os caras querem ser Real Madrid, mano. Você é o Benjamin, mas você não acha que seria um marketing legal? Não, não, que porra, velho, você imagina isso? Não, não falei que seria ruim. Ei, eu tô falando que não vejo nenhum diretor. O Mano Brown é diretor do Santos hoje. Chega... Pô, sai em tudo quanto é lugar, viu? Vai chegar quebrando tudo, né? Né? Sim. Porra, velho, você tá louco, cara. É, hoje, e bota respeito chega, também, né? Chega quebrando. E o Mano Brown é um cara que bota respeito, cara. Ó, mas eu vou te falar, tem que ter uma politicagem. Imagina um jogo, Brown, tomar uma piada, o Brown desce lá, velho. Ô, bravo, qual hein? É que é, meu irmão? Você entendeu, Benjamin? Acho que faltam pessoas assim no futebol pra poder colocar a coisa no, falar uma coisa, na linha do trem, né? Eu acho que tem pessoas... O trem tá fora. Exemplo, o Brown, ele é muito espontâneo e sincero em tudo que ele fala. E se você tá dentro de um... Isso incomoda. Ah, isso e se você política... tá dentro de um sistema, que nem clube, que nem política brasileira. É igualzinho. É política. É. Bicho, não. Você mesmo que trabalha com sinceridade, você não aguenta 15 minutos naquele habitat. É, isso não aguenta. É verdade. O sistema é outro. É muita coisa, muita... É verdade. Não aguenta. Eu não aguentaria. Você tem que quebrar o sistema. Ô, né? Ô, Brau, não aguento, não. E qual que é a tua relação aí com a seleção brasileira? Você curte, você acompanha, você torce pelo Brasil ou teu negócio só o Santos mesmo? É só o Santos mesmo. Eu vi você falando aí que o Corinthians é mais importante pro Brasil. Pra mim, o Santos também é mais importante. Aí, tá certo, tô falando, mano. Os caras tiram nós de radical aí, ó. Mas, por exemplo, falando, quando é nós. Copa do Mundo, assim, você curte? Não? Ou só assiste pra... Mas você nunca curtiu, Brão? Vem aquela seleção de 82. Aquela eu curti, aquela de 94 que foi campeão, eu desci o Morro do Pioi lá, vi, campeão, campeão, não tinha nem asfalto ainda, né? Até mano? Lá, né? Só lá. Lá. Depois já... Coisa. A seleção ficou muito tempo sem jogadores do Santos, né? Então eu me desapeguei um pouco. Tem uma época que nem o Santos não cedia jogador nenhum, né? Eu me desapeguei, né? Acho que muito santista deixou de gostar. Aliás, aquele período da história, né? De 85 até chegar Robinho e Diego, foi muito difícil pro Santos. Tá errado? Foi a fila, né? 18 anos. A fila, né, Brão? Era a fase que eu ia pro jogo de quarta, de domingo, de terça, de todo jogo que eu ia, em Curitiba, não sei aonde, em todos. Sofri muito, né? Foi aquela fase de Paulinho McLaren, Maurício Copertino. Nossa, velho. Né? Marcelo Fernandes, Marcelo Fernandes, Ijuí, Pedro Paulo. Camilo. Você sofreu, hein, Brão? Sofri. Foram dias difíceis. Pô, teve uma época que tinha um corintiano, um palmeirense e um São Paulino conversando e não tinha espaço pro santista entrar, não tinha assunto. Assunto. Agora, uma coisa mudou, né, Brau? Falar em assunto, uma vez você já reclamou disso pra caramba várias vezes pra mim, mas mudou, né? O Santos tem muito mais espaço na mídia que antigamente, não tem? Bem menos do que merece. Você acha? Acho. Em todos os veículos, TV, rádio, internet, tudo? Todos. Todos. Mas aí... Mas o Santos também não se esforça pra ter esse espaço. É isso que eu falar. É isso que você... O problema é esse, né? Não parece querer. Os diretores do Santos não parecem querer ser grande, né? Diretor de um grande clube. Talvez não deveriam nem estar lá, né? Desde que eu conheço você, acho que a fase que eu vejo você mais puto com a diretora do Santos é nesses né? Últimos tempos aí, não é não, Brau? É impressão mas minha. O Brown já ficou mais nervoso também. Não, pode ser nervoso com o time e tal. Mas tô vendo que o Santos tem um baita time hoje. Tem, horror se tem. Foi vice-campeão, porra. Falta mentalidade, mano. Foi vice porque nunca quis ser campeão. Momento nenhum quis ser campeão. Em que sentido? Faltou? Foi vice porque os outros times... Entendeu? O Santos não quis ser campeão também, moro? Não era uma coisa que tava em pauta ser campeão. Quer dizer, tanto faz como tanto fez, é isso? Ah, tava em quarto, moro? Aí, pá, quinto, quarto, quinta, chegou em segundo. Nossa, vice, mas... E aí? E nessa Libertadores agora, Brown? Você não acredita que possa ir longe, não? Então, agora em plano futuro eu não posso adivinhar, né, mano? Acredito que... mentalidade, né? Tem a mentalidade de querer ganhar, né? Time tem, torcida tem, tradição tem. Essa troféu... queda de rendimento do Santos aí, ô Brown, você acha que pode estar ligado com algum racha dentro do elenco? É, até a demissão desse cara aí que os jogadores gostavam? Ó, malandro, eu tenho que ser sincero com você. Os jogadores do Santos são heróis, cara. Você jogar naquela Vila Belmiro vazia o ano inteiro é dolorido, mano. Tem que ter muita força de vontade. Você vê campo do Palmeiras lotado, campo do Corinthians ali, a nossa vazia, por opção. Tem que ter muita vontade, entendeu? Entrar na Vila, olhar lá. Abre a câmera. O jogador gosta de ver, né? Torcida. Vai ter jogo do Santos. Abre a câmera. Primeira coisa que você vê, o vazio. Fala aqui no microfone. Quando tem a opção de escolher, que fala sempre quando tem, vai, ó, vai levar pra São Paulo, um grande clássico e tal. Querem. Os caras dizem que os jogadores santistas pediram pra jogar na Vila. Desde quando o jogador manda alguma coisa? Mas lá parece que sim. Ganha 400, 300 mil e escolhe o campo pra jogar? Mas onde a torcida tá, mano? Racionais vão onde o povo tá. O Santos vai onde o povo não tá? Essa é a justificativa. É que pro jogador é mais cômodo o cara escolher a Vila porque eles moram ali, né? Então, cara, ele não tem o trabalho de vir pra São Paulo. Mas aí eu concordo com o Brau. O Santos explora mal o Pacaembu. Ele jogar mais aqui. Isso que você falou também tem uma verdade do outro lado. Os Racionais, nesses 25 já, né? 28 anos, estão ficando velho, né, Brau? Eu já tô velho. Graças a Deus, que eu não queria morrer jovem. Apesar que você falou, né, lembra? 27 anos contrariando a estatística. Contrariou, graças a Deus. Deixa eu te falar, os Racionais, nesses quase 30 anos de carreira, a coisa mudou pra caramba. Os Racionais tomaram uma proporção absurda, gigantesca. Né? Você toca hoje em qualquer lugar, desde um City Back Hall pra quantas, 6 mil, sei lá. Mas você nunca deixou de ir dos Racionais fazer show aonde começou tudo, né? Até hoje. Vocês não abrem mão disso, né? É o trabalho de base, né? Tem que estar perto do povo, né? O povo que me consagrou, o povo que me pôs onde eu tô. Eu não abandono nunca. E se o cara... Você vai nesses lugares, é ingresso barato, pra todo mundo ter condição. E quando você vai num lugar mais bacana, paga o preço do local. É isso? Essa é a mentalidade? Hoje em dia eu prezo pela segurança do cara que vai ver o Racionais. Entendeu? É, onde tiver mais segurança, estacionamento, banheiro bom, morou, é onde eu quero que ele esteja. Eu quero que todo mundo volte para casa intacto. Entendeu? Então, às vezes a gente escolhe lugares melhores para poder receber as pessoas melhor. Como agora receber as pessoas numa casa boa, grande, confortável. São 28 anos de carreira, né? Então, por exemplo, nos shows você tem desde aquele que hoje, na época o cara tinha 15 anos, mais 28, hoje o cara igual tá... Igual a gente, vai exato. Passando de geração pra então, geração. Então o show de vocês hoje, você vê lá uma mistura desde o garoto hoje, do adolescente até o cara que já passou dos 40, Brau? Então... Vai pai e filho o hoje? O Big tá de prova, às vezes vai pai e filho, mas a grande maioria do público que vai ver show de rap não tem mais de 22 anos. Nem os caras das antigas que ouviam Racionais? Esses não vão mais. Por que, Brown? Pela própria idade. O Big tá de prova aí, a gente pergunta, né? Aí quem tem mais de 25 anos? Ninguém levanta a mão. Ah, mas tem um problema. Eu já te falei uma vez. Problema pra mim. O velho nas costas, mais velho não sai de casa. Não é isso. Pô, outro dia eu tava indo, mas, pô, é 2h30, 3 da manhã. Ah, não dá, porque aí eu vou chegar em casa às 6 horas da manhã, quebrou, matou. Nossa, tá e ninguém velho. Dorme, velho. Mas é a idade, legal. É isso aí, é o problema. Então, por isso, mas se o Racionais, se o Brau falou, ó, show é meia-noite, é uma história. Show 3 horas da manhã. Mas é matinê, velho, você tá pedindo matinê. É meia-noite não é matinê. A nossa categoria é subóbito, a categoria não? Que já não tá mais. Subóbito, não, falou. Não, mas meia-noite não é, meia-noite não é matinê, não. Nossa, é que 3 horas da manhã é difícil. Mas veja bem, eu posso explicar isso. Racionais movimentou a indústria. Entendeu? Quanto mais dura o show, mais acontecem coisas. Tem bandas que vão pra abrir. Tem DJs. Tem tudo. Então tem uma indústria pra fazer. Trás, né? É. Olha, o movimento tem que crescer. Tem que crescer. Não é só o Racionais. Entendeu? Ó, você tá dormindo cedo, hein, meu amigo? Tá louco, velho. É. Caraca, e outra, mas você coloca o Racionais aí meia-noite, Benjamin. Você mata a noite, velho. Aí os cara terminam o show, a galera vai embora. E aqueles caras que tem que crescer? Que tem que fazer antes pra poder crescer o nome dos caras também. É, tem que dar um gás. Racionais hoje tem um nome estabelecido. Tem que dar um gás pro cara, velho. É uma grife, Racionais é grife. O outro que tá começando tem que começar antes, tem que ter, aí os caras estão vendo. Ai, e se os caras verem o show dos caras e falar, pô, esses caras aí também são bons. Claro. Aí o movimento cresce. Vamos colocar os ouvintes? Vamos colocar os ouvintes bora, lá? Bora, os caras estão pedindo. É mais ou menos isso que fez o sertanejo. O sertanejo fez isso aí e tá crescendo por causa disso. E os outros movimentos aí às vezes não são unidos, não é verdade, senhores? Essa é a verdade. Então vamos colocar os ouvintes no ar? Hoje são só os ouvintes virgens que nunca entraram ao vivo no ar com a gente no 3284-7097. Hoje o Mano Brau, nosso convidado, o Estádio 97, que tem oferecimento do Extra, você merece Extra Economia, Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem. Vamos direto para o ouvinte. É, vamos lá. Ih, rapaz. Ixi, ó, deu ruim. Meu Deus, hein? Alô? Entrou chuva na linha. Oh. Alô? É, mas tá caindo o mundo agora em São Paulo aí, ó. Tá falando pro São Pedro, acho. Acho que sim. É São Pedro, né? Tem que pôr um bombril na nossa antena aqui. Alô? Alô? Quem fala? Igor. Bombril. Oi, Igor, tudo bom, meu? Tudo bom, e você? Beleza? Certo. Igor do quê? Igor Ferreira Sobral Barros. Sobral Barros. E quantos anos você tem? RG. Amanhã eu vou fazer 20. Amanhã ele faz. Parabéns, amanhã é 2.0, RG. Legal. Como é que funciona o esquema aí? Aproveita e toma um iogurt de morango. Ah, aí. Sensacional! Pelo amor de Deus! Boa! E o quanto é o bairro que você mora aí, meu velho? Tamo junto, velho. Mano, esse aqui o Brau manja, o Benjamin não manja. O Brau manja o Benjamin, não? Não, o Benjamin não manja esse bairro, não. Vamos lá, vai. Jardim Vista Alegre. Como não manja? Fala aí, Brau, então, que eu não manjo. Pode manjar, é molhado. Os manja. Onde é Jardim Vista Alegre? Vista Alegre, Zona Norte. Opa! É isso. Não, não. Ixi. Saiu do ar. Opa! Tá da chuva, ó. Ih, cara. Time. Voltou. Aí? Peraí, Jardim voltou. Vista Alegre, Brau, onde que é? Não sei, não tenho certeza. Chupa, eu ia falar, eu sei. Eu sei onde é o Jardim então Vista Alegre. Você sabe que você tem. Vai, pega o cotovelo, vai. Ele achou que o Brau sabe, que o Brau não sabe, mas você aí. Eu quero só que o ouvinte. Eu só quero que o ouvinte tenha humildade de falar. Fala logo, porra. O Brau não sabe, o Ben já sabe. Fala logo. E aí? Você pode falar ou não? Não, mas ele não falou nada ainda. Iu? É Zona Norte, amigo. Alô? Cadê o cara? Hã? É do lado de onde o Viola nasceu aqui. Então, Jardim. Ali é. Elisa Maria. Como é que é, Elisa Maria? Perto do Damasceno ali, perto do Jardim Damasceno. É perto da Inajá de Souza ali. Aí você morou aqui, velho? Morei! Então chupa. Agora você tem que falar chupa, Brau. Valeu, beijo. Assim, chupa, Brau, você tá maluco. Porque aqui eu conheço, velho. Aí, Big, vem, Jota, eu conheço, velho. Eu acho desnecessário. Chupa, Brau, acho que não precisa. Não precisava. Você torce pra que time, amigão? São Paulino. Mas tá aí o Brown aí, curte Racionais, curte o Brown. Curto, pô. Então bate um papo com ele, aproveita essa chance. É a chance única. Isso não é fácil, hein, botar o Brown aqui no programa, você poder trocar ideia com ele. Brown, segundo o Benjamin, é o Tupac brasileiro. É, ele não gosta que eu falo isso, que eu falo. Gosta, que, eu falo que ele é o Tupac brasileiro e que a trilogia da música brasileira é composta por Johnny Ben, Tim Maia e Mano Brown. Aí eu concordo, aí eu assino embaixo. Mas ele não gosta que eu falo. Não, faz. Fala, troca ideia com o Brown aí. E aí, Brown, boa noite, tudo bom, mano? Boa noite, parça. Primeiramente, eu queria dizer aí que eu admiro o seu trabalho, entendeu? E eu queria te perguntar uma coisa, cara. O que, que você... A sua opinião a respeito desse negócio do crime organizado querer se infiltrar nas torcidas organizadas aí, tanto que aconteceu até esse ocorrido aí do falecimento do presidente da Mancha Alviverde aí. Tem que ter certeza que é isso mesmo, né? A mídia tá falando isso, mas tem que ter certeza então, que é isso mesmo. Então, eu queria saber o que você acha a respeito do... Só um detalhe, não foi o presidente, foi um ex-fundador da torcida. É isso. Acho que torcida organizada já é crime organizado faz tempo. É. Tá cometendo crime faz tempo. Outros tipos de crime. Entendeu? Entendi. Por exemplo, você tem um filho já, o teu filho tá com quantos anos, Brau? 21. Você deixaria. Caraca, hoje não dá mais porque 21 moleque. Não é moleque, já é um homem. Mas você tem um filho de 15, 16 anos hoje, ele fala: ô pai, vou na caravana lá com a torcida organizada ver o Santos, ou enfim, qualquer time jogar. Você deixaria? Acho que o negócio de linchar as pessoas, da paulada, ferrada, correntada, marcar apontamento pra dar tiro, não é crime? É crime. Claro que é. Já não é crime organizado pela internet? Já é crime, cara. É, não dá pra deixar filho ir numa balada dessa, não, né? Já é crime, tá, entendeu? Deixou de a razão social da torcida faz tempo que... Ô, Brau, aqui no programa a gente fala muito, filho tem que torcer pro time do pai. Teu filho é santista? Santista. E se ele fosse corintiano, o que você falaria? Eu não, essa opção nunca foi considerada. Mas, ó, o Big é como se fosse um filho, né, não, Big? Big, você não é como se fosse um filho do Brau, não? E ele deixa você torcer pro Corinthians? É que já adotou corintiano já. Eu tenho vários filhos corintianos, não tem problema. Amigão, gostou aí? Tô ouvindo aí o novo álbum do Brown, um bom álbum solo chamado Boogie Naip. coisa de gringo, coisa top. Curtiu aí? Tá ouvindo aí? Tá gostando? É, ao vivo, você, eu tô ouvindo aí, é bacana, hein, mano. Aí quando tiver um show aí, tem que divulgar pra ver onde é, pra gente poder ir aí. Já vai dia ter, 12, né, 12 de maio no Citibank Hall, dia 20 de maio no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Isso aí. Bombando, hein? Eu tô com a agenda completa do Brown. Bombando, hein? Beleza? No Citibank dá pra ir aí, algo. Circo Voador não dá só porque é no Rio? É, um pouquinho longe, né? É, um pouquinho longe. Então tá bom, amigão. Um abraço pra você, obrigado pela audiência, tá? Ô, a Bozano me garante 3 dias mais proteção e diversão. Você ganhou seu prêmio, 3 dias úteis pra retirar aqui na Energia 97 entre 9 da manhã e 5 da tarde, tá? Ganhou o desodorante Extreme, o kit exclusivíssimo. Beleza. Tá bom? Falou, pessoal. Velho. Valeu. Boa noite pra vocês aí. Braço. Falou, Brau. Tudo de bom. Deus abençoe aí. Boa. Boa. Valeu. Ô, Brau, a fama muda alguma coisa pra você? Hoje você sabe, você é um cara que dá audiência, você é um cara que dá repercussão. Quando você aparece no lugar, gera toda uma movimentação. Mudou alguma coisa na tua cabeça, isso ou tanto faz? Na minha cabeça, menos, mas na das pessoas, muito mais. Né? Tipo? Agora nessa fase dos telefones celulares e redes sociais, né? Às vezes a gente fica um pouco incomodado, não vou mentir não. Eu acho que tem que ter hora pra tudo, entendeu? Tipo, você tá numa balada, vem alguém, ou você tá no jantar, você tá... Enfim, é isso, você não curte, os caras vêm toda hora. Você sabe que tem que ter jeitos e jeitos pra falar e pra pedir alguma coisa, ou... Eu também tenho meus ídolos, né? Eu abordo pessoas também. Eu também. Quem são seus ídolos? Guilherme Arantes é um. Ah, já abordei várias. Já encontrei Martinho da Vila, abordei. Encontro Arlindo Cruz, eu abordo. Guilherme Arantes. Com certeza, abordei no aeroporto. Quando eu gosto, eu vou, falo. Mas também eu sou breve, né? Cumprimento, curto seu som e pá, obrigado, pá, pum. E rapidinho, né? Cada um na tua e vambora, né? Continuo curtindo. Se o cara falar que não dá, eu continuo curtindo. É. E você deixou de fazer coisas que você, de repente, fazia antes por causa da fama, por causa dos celulares, dessas coisas todas, ou não? Você se preocupa mais com isso ou não? Me preocupa um pouco. Esse lance de celular incomoda. É mesmo? Incomoda. Incomoda qualquer um. Tem 30 horas pra tudo, entendeu? Acho que as pessoas têm que saber também que você é uma pessoa, você tem os seus dias bons, dias maus, você tem problema, paga contas, entendeu? Você tem. Rolou, tem crise. Você é um ser humano normal, como todos os outros. E tem dia que eu não tô no barato também, eu não tiro foto não, mano. Já era. E o nego sai falando, pô, o Brau é arrogante, o Brau é mala. Isso aí já faz tempo. Já fala faz tempo. Isso não te incomoda, né, Brau? De falar que eu sou arrogante? É. Não, me incomoda. Ô, Brau, vocês já fizeram show, você ou os Racionais, já fizeram show fora do Brasil? Já fiz. Aonde? Fizemos. Vários países já. Japão, 2 vezes, Estados Unidos. Onde foi mais legal, Brau? Foi na Argentina, fora não do fez? Brasil. Fora do Brasil, Estados Unidos sempre, né? Estados Unidos. Ah, é foda, né? É foda, né? Ô, Brau, fala nisso. Conta um pouco. Eu queria saber como é que você chegou nos caras da banda do Chaka Khan, no cara que era produtor. Verdade. Do Marvin Gaye. Porque isso é uma história muito legal, cara. É difícil, né? Os caras porque não têm esse acesso porque fácil. Porque a gente, quando tá ouvindo o teu álbum a primeira vez, e eu humildemente toquei bateria, então quando eu ouço algo, eu fico filtrando dentro da minha cabeça, eu tenho, parece que uma mesa de som. Eu fico filtrando abaixo, a bateria, a guitarra. E ouvindo, eu falei, caceta, velho. Assim também. Da onde o Brown tirou isso aí? Puta baixo, uma baita guitarra. Como é que você chegou nisso? Conta um pouco como é que foi desse teu álbum aí do Bugnaip. Então, o disco foi feito todo na nossa quebrada, no Capão, né? Usei sample, usei bateria eletrônica, usei MPC, usei tudo. Em algum momento eu falei, pô, tá faltando peso, tá faltando uma coisa mais orgânica, uma coisa... Morou? E já tava em dias do disco sair, eu ia mixar, eu fui mixar em Nova York. E eu pedi pra um amigo meu chamado Herbert, lá do estúdio Na Cena, eu falei, pô, você não tem uns amigos teus lá em Nova York não, que pode tocar no meu disco e tal? Ele falou, pô, tem uns amigos que você vai gostar, vou chamar os caras, ver se eles vêm. Só que eles cobram. Eu falei, eu pago. Tem problema, não. Mas você, trabalho, mas você, eu pago. Até ele falar, até você falar, eu pago, você sabia quem é? O cara já tinha falado que era os caras da Chaka Khan, do Prince? Não. E quando você chegou aí e descobriu, Brau, como é que foi? Quando ele falou... Porque você, normalmente você já era fã dos caras, né? É, quando ele falou, eu falei, é mesmo, os caras tocou com o Prince mesmo, de verdade. É o Prince, a Chaka Khan é aquela mesmo, aquela lá mesmo. Eu falei, porra, mano, caralho, é Você é foda, então, irmão. Desculpa a curiosidade, não precisa citar valor, mas é caro o que esses caras cobram pela história que eles têm? Eu vou te falar, não é caro. O que eles cobraram de mim não foi tão caro. E eles te conheciam, Brau, o teu trabalho aqui no Brasil? Não. Não? Não. Nunca ouviram? Não, não. E quando eles ouviram o teu disco, eles falaram alguma coisa? Te elogiaram? Curtiram, elogiaram. É, alguns tempos das músicas eles estranharam, eles não conseguiam pegar. Porque era mais devagar, não é? Não, porque o brasileiro ele tem um outro tempo, tem um swing. O swing é diferente, 3, né? Quebra no 5, quebra no tempo ímpar. Uh-huh. O americano ele demora mais pra pegar esse tempo ímpar. O americano é mais quadradinho, né? É mais quadrado. É. Então algumas coisas eles tiveram dificuldade de entender. Eles, pô, legal isso aí, é dope. E saiu direitinho, saiu 100% do jeito que você queria? Não deu tempo de ficar 100%. O que, que você queria ter feito, Brown, lá no disco? Eu podia ter feito mais. Eu descobri muita coisa nos momentos finais do disco, eu descobri muita coisa legal. Porque eu te conheço, Brown, eu sei que você é muito perfeccionista. É um negócio que... Você é o cara que gosta da perfeição ao limite. Mas o disco, ele tá espetacular, cara, sabe assim? Ele tá muito bom, harmoniosamente eu falando. Eu falava pra você, né? Musicalmente falando, sabe? Letra. Meu, me lembra muito, e eu sou fã desse cara pra caramba, que era o Tim Maia. Me lembra muito o Tim Maia, ó. Você ouve, você lembra aqueles discos que o Tim Maia foi lá pra fora do Brasil. O Racional. Então me lembra essas coisas assim, o verdadeiro funk que eu digo. O verdadeiro funk é isso. Obrigado. Mas é verdade. Ô, Brau, Chique ou Earth in the Fire? Putz. Já Earth me perguntou, não sabia responder. Hã? Earth in the Fire. Ah, quando eu falei, você me xingou, tá vendo? Ele fez a pergunta, hein, Brau? Ele fez pra mim, eu falei, Earth in the Fire. Não, Earth, Wind and Fire foi a maior banda black, filho. Não, a maior banda black todos os tempos. Não, o Chique. Mas Chique é mais disco. O Nile Rodgers mas vai pro disco, o disco. Não. Mas o Nile Rodgers é sensacional. Pô, mas o Earth, Wind and Fire foi espetacular. O próximo álbum do Brown, solo, vai ser produzido por Nile Rodgers. Ora, seria legal, hein? Então, eu tenho alguns amigos que já trabalharam com ele, inclusive. Você tem essa vontade de ter um álbum produzido pelo Nile Rodgers? Claro, com certeza. Cara, é lindo, né? Vamos colocar mais ouvinte no ar? 3284-7097. Ouvintes no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra, você merece extra economia. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Agradecer os bonés que o pessoal aqui, o time do Mano Brown trouxe pra nós aqui, né? Legal, muito bacana. Legal, todo mundo ganhando os bonés aqui, muito obrigado. Né? E, inclusive, quem quiser comprar os bonés deles, pode entrar lá no site bugstore.com.br, tá? Bugstore. É isso aí, muito legal. Muito obrigado, viu, João? Os bonés. Valeu, Big. Mil. É isso aí. Vamos a mais ouvintes, Dodô! Vamos lá. Alô! Alô! Alô! Alô! Alô! Alô! Alô! Opa, quem é? Voltou. É? Alô? É isso aí, mano. Quem fala? Oi, é o Luiz Felipe. Ô, Luiz Felipe, tudo bom, meu velho? Tudo bem, e você? Beleza, Luiz Felipe do quê? Luiz Felipe Scavone, Lulu. Lulu? É. Lulu, essas horas, velho. Gostosa. Rapaz! Lulu, essas horas, dá um milho desse não, velho. Rapaz do céu! Olha os malucos do rap aqui no estúdio, você falou Lulu, mano. Só falta falar o sujeito da Pomerânia, velho. O Big mudou o filho dele pra Bibi. Pelo amor, casa caiu, Capão. Essas horas. Ô, Lulu! E aí? E quantos anos você tem, meu velho? 28. 2.8 LG hoje. É, mas com esse apelido aí, se você cruzar com os caras aqui, você vai se escagone todo, velho. Não entra nessa não, mano. Espetacular, sensacional. Salvou a hora. Ô, Lulu, e qual que é o bairro aí, meu velho? Jardim Maristela. Jardim Maristela. Quer ver o Brau, onde fica Jardim Maristela? Não. Não sabe, o Brau não sabe. Ah, o Jardim Maristela. Vai? Ô, Maristela, a nossa amiga aqui, que Maristela trabalha aqui na rádio. Olha, eu vou falar, porque aqui quem conhece bairro, amigo, eu sou o Joe. Ah, é? Fala aí, Big, sou o Joe. Ah, é? Zona, vou falar igual pra você, Zona Norte, querida. De novo? É perto da Brasilândia, mano. Pergunta pra ele. Não, é perto da Brasilândia, tem razão. Onde é, amigo? Errou, Dejamir, Zona Sul, velho. Não, mas peraí, tem o Jardim Maristela ali perto da Brasilândia também. Jardim Maristela é Zona Norte, perto da Brasilândia. Tem sim. Não, aqui é Zona Sul, próximo do Heliópolis, Ipiranga, aqui, Sacomã. O Big falou que não existe. Jardim Maristela, Norte. Pode procurar aí. Não, Jardim Maristela que tem na Zona Norte, perto da Brasilândia. Não, mas tem, que tem dois lugares. Põe no Google aí, Benjamin. Mal famoso é da Zona Norte. O Lulu torce pra quem? Coringão. Mas tá aqui o Lulu. Você curte Racionais, curte o Brown? Curti, já curti bastante. Já curti bastante Racionais, hoje ouço menos. Mas na minha adolescência aí eu ouvi bastante. Primeiro show que eu fui na minha vida foi Racionais. No Pacaembu, show de graça lá no Pacaembu. Foi o primeiro show que eu fui na minha vida, foi Racionais. Então é algo que eu ouvia bastante. Pô, mas o Brown tá aqui, você quer perguntar, quer trocar ideia, quer falar alguma coisa pro Brown? Quero. Bom, Brown, primeiramente, prazer aí falar com você. Acho que você foi um cara super importante aí pra várias pessoas e como o Benjamin falou, né, em relação à música, enfim, principalmente no país que a gente vive, eu acho que você teve a sua função aí social muito bem feita. A minha pergunta é, como eu comentei, eu ouvia, né, quando eu tinha 15, 16 anos, eu achava sensacional. E aí hoje, ouvindo algumas músicas, umas ainda fazem sentido, ouvindo outras, eu me pego com alguns pensamentos, assim, um pouco preconceituoso, machista, enfim, na minha visão hoje, que na época fazia sentido. Eu queria entender contigo, se são letras que realmente hoje você ainda entende que faz sentido, ou que foi muito do momento e algumas letras você revê e sua ideia já é um pouco diferente. Bom, é claro que 20 anos atrás tudo era diferente, né? Exato. O Brasil era outro... o povo era outro, a mentalidade, né? Não tinha internet, a informação era mais restrita. Claro que mudou muita coisa, né? Muita coisa mudou, mas basicamente o mais importante ficou, né? E era o orgulho, né? De morar, né? De honrar o que você é, de não ter vergonha do que você é, de ser o melhor dentro das suas condições, né, de não se acovardar diante dos problemas, de entender que você não é vítima, você sozinho, que você é tem um povo, né, que foi oprimido, que foi desprezado, entendeu? E deu direção para muita, inclusive para mim. A primeira pessoa que pegou direção na vida com o rap foi eu. Se eu peguei, então eu achei que para as outras pessoas também seria importante. Não foi uma coisa que eu fiz para as pessoas, mas não para mim. O primeiro foi pra mim. Uhum. A primeira dose desse remédio eu que bebi. E foi bom pra mim, entendeu? Entendi. Então, se foi bom pra mim, eu queria que fosse bom pra outras pessoas. Mas em relação a isso que ele falou das letras, tem letra que você ouve da época lá do Homem na Estrada, do Sobrevivendo no Inferno? Enfim, até antes, né? Até antes, né? Pânico. Tem coisas que você ouve hoje que você... De repente você não acha legal ou música e não tem essa? Algumas ideias machistas eu não gosto. Essa parte machista, assim, que eu não gosto. As outras, eu acho que ainda são válidas. Aí, Lulu, tá vendo? Legal. Não, é bom porque, como eu falei, né, é um grupo, é um cara que eu acho muito inteligente, as letras são sensacionais. E eu tinha certa admiração e eu tinha essa questão de fazer essa pergunta e entender se realmente algumas coisas mudaram, mas é bacana ouvir. Em uma época eu ouvi, e aí eu queria até saber se é verdade ou não, eu não sou negro, né? Eu sou loiro, tenho olho azul, não tive tantas dificuldades na minha vida, graças a Deus. Mas acho que faz sentido tudo isso. Sou formado em psicologia, meus amigos até zoam que é o psicólogo dos direitos humanos, que eu acredito realmente que precisa de muita mudança. Eu vi na época, né, jovem ainda, que você tinha falado alguma coisa no sentido de que a sua música era pra preto e branco ouvia porque era pra dar pau. Eu queria saber se isso você já falou realmente isso ou isso é lenda? Que branco era paga pau? Nunca. Mas que a música era pra negro, eu falei e falo até hoje. Sem problema nenhum. E qual que é. Qual o sentido, assim, nesse sentido que você disse que a música é pra negro? Eu acho que é o seguinte, mano, o branco que ele se solidariza com o problema, ele não tem que se ver como branco. Entendi. A injustiça tá berrando, não tem que se ver como branco. Ah, eu sou branco, eu não... Não, ué, não é injusto? Então esquece sua raça, mano. Exato. A raça negra foi muito oprimida no Brasil mesmo. E não tem porque o branco se ofender com isso. Vai muito além da cor da pele, então. É, vai muito além. Eu falo isso com meus amigos brancos, na época eu já falava. Eu sempre falei abertamente sobre raça e preconceito de cor, social e tudo. Entendeu? Não tem porque o branco se ofender quando você fala que o negro sofre. Ele tem que se ofender com a injustiça, não comigo. Exato. Ele volta com o governo, né? Beleza, Lulu? Boa, Lulu. Beleza. Vai, aí, Lulu. Falar um pouquinho do Coringão. Bora. Doutor Lulu. Quinta-feira, mano. Quinta-feira tem Corinthians e Luverdense aí pela Copa do Brasil. Melhor time do estado, né, mano? Ô, mano, Corinthians é a primeira força, hein, velho? Qual a primeira força? Que isso? Que isso? Bagulho é louco, bagulho é louco. Peraí. Agora vocês vão dar o braço a torcer. Isso? Primeira força, a mídia é anti mesmo. A mídia é anti, mano. Os caras causam nota. Pera lá. Terror, mano. Pera aí, o bagulho tá marcado, tiozão. Tá louco. Vocês não batem no peito falando que vai ter elenco. Vocês não batem no peito falando, pô, o elenco de São Paulo é embaçado? Não falei nada. Joga com três desfalque. Falei que joga bonito. Joga com três desfalque, bacana. O bagulho tava marcado. Da mesma forma que São Paulo foi vítima, o Corinthians poderia ter sido vítima também. Agora é pra dar um pouco de equilíbrio. E se fosse vice-versa, na outra condição, se o Corinthians estivesse na condição de São Paulo, tenho certeza que o São Paulo também não ia querer adiar partida. Então vamos deixar de hipocrisia aqui. No dos outros é refresco. E digo mais, amigão, pra terror da mídia anti, mano, o Corinthians tá mostrando força aí e é o melhor time da cidade de São Paulo hoje. Eu queria saber a sua opinião, Romero titular, que divide muitas opiniões aí do Corinthians. O Ale jogou uma zica no maluco, mano. O Romero, ele tá virou dúvida, pra falar a verdade, pra essa partida aí. Grosso que perna de paniquete, porque, você é louco. Não é grosso não. É que o Ale tem uma predisposição com o cara, porque o Romero deve ter catado algum belisco dele, mano. É mais fraco que sopa de hospital. É nada, Paquito. O Romero tá dando mó sangue. Eu acho que o futebol precisa disso mesmo. A torcida do Corinthians aí tem boa parte que compartilha do pensamento do Ale também. Mas eu acho que o Romero é guerreiro, mano. O Romero aí é aquele cara que dá o sangue. O Romero é aquele cara aí que, se precisar meter a cabeça na trave lá, ele vai meter. Eu prefiro muito mais o Romero, tecnicamente limitado, mas com vontade, do que um Guilherme, que tem mais técnica do que ele, não joga nada. O cara tá andando, parece que saiu da endoscopia e foi jogar. Isso é louco. Isso mesmo, sou da sua opinião. O Romero é o Jorge Henrique Paraguai, mano. Concordo, mano. Temos que dar valor em jogador assim. Pelo menos o maluco corre e dá um sangue. É, mas agora Jorge Henrique era bem melhor, hein? Tecnicamente era. Recurso, mas dentro das limitações hoje do elenco do Corinthians e até do futebol brasileiro, eu acho que ele ainda cabe como titular. Mas vai mudar a regra agora, Lulu. Fica tranquilo que todo mundo joga com o pé e o Romero vai poder jogar com a mão. Vai pagar pau. Um se liga, Tom Brady, se liga. Quero ver no final do ano, quando o Romero estiver concorrendo lá no Prêmio Puskas, aí é o que vocês vão falar. Romero. O Romero só vai marcar golaço agora. E o rolinho do Romero ninguém fala. Você viu no Vitor Ferraz, mano? Isso é louco. Nossa, ficou sem pai e mãe ali, mas tamo junto, mano. Obrigado aí pela audiência, parceiro. Quer mandar um abraço pra alguém? Eu quero mandar um abraço pros meus amigos aí que estão ouvindo. Acho que não vou conseguir falar todos. Mas principalmente a rapaziada aí do Jardim Maristela. Boa. E três times que eu jogo aqui na Quebrada, que é o Cubano, o Catadão e o Maristela. E agradecer aí o Mano Gal pelo esclarecimento e dizer que continuo então admirando o trabalho. E já baixei aqui pelo Spotify o novo CD. E obrigado por ter esclarecido aí, Mano Gal. Opa, tamo aí pra conversar. É nóis. Ó, Brau, a galera te mandando abraço. O Rael, Fernandinho, Beatbox, todo mundo ouvindo e te mandando abraço. Aí, o Max aqui do DMN também tá mandando salve aí. Esse cara é tudo corintiano, tudo amigo. Ô, Brau, não sei se você conhece o projeto A Banca, que fica na Zona Sul. Eles falaram sobre você, eles foram na empresa que eu trabalho. É um projeto bem bacana, não sei se tiver tempo aí de falar no programa, não sei se você conhece a fundo. É um projeto social que eu fui, visitei, é muito bacana a ideia dos caras. Já ouvi falar. Preciso conhecer pessoalmente, mano. Boa, Lulu! Um abraço! Valeu, irmão! Boa, um abraço, velhinho! Nós temos algumas mensagens aqui através do nosso WhatsApp, mensagens que vieram aí, pessoal querendo mandar a sua gravação aqui com a presença do Mano Brown. Vamos lá! Aí, Brown, fiquei sabendo que você é um cara muito legal. Quebra essa pros ouvintes, avisa o trouxa do Domênico que o Palmeiras não tem mundial. O cara meteu um rap. Só vai rir, né, Brau? Santo Parejas, Vila Rio, Guarulhos. Vai, Brau. Ah, sensacional. Tentou, hein, Dodô? Primeiro que você precisa aprender a fazer rap, o trouxa. Desculpa, Domênico. Você agora, não, Dodô, sabe, não. Deitou o Cátio. Esse cara não sabe fazer rap. O cara foi bom. É o Cátio que é bom. E aí, tá rolando um clima aqui no estúdio, hein, Brau? Quem? Acho que teu filho arrumou a esposa aí. É isso. Cuidado, hein? Mas, ô, Brau, o Palmeiras tem mundial, Brau, ou não? Corinthians já comeu todo mundo. Você é louco, mano. Olha o Mota. O Mota tá paquerando o Big, é isso? O que é isso, Motinha? Perdeu um pouco a noção, hein, mano. Você tá... Eu perguntei, falei, que correntinha é essa? Ele falou, você quer pra você? Eu falei, não, eu prefiro o anel. Ele falou, tudo bem. Olha que gostoso. Mentira, mano, ele tá aqui. É, Corinthians já comeu Santos, Palmeiras, só falta São Paulo, né? Vai, porrada lá. Mas onde você comprou, rapaz? Mas onde você comprou essa correntinha? Tinha pra homem? Tinha, eu comprei pra mim, mano. Bora lá. Tem mais mensagem aqui, vamos lá. Boa noite aí, galera do estádio. Quem fala é o Alan. Queria perguntar aí pro Mano Brown em relação ao Chorão. Fazem 4 anos aí que ele se foi. E eles tinham uma amizade, todo mundo via aí pelas redes sociais e pelos shows também. E o que, que ele tem a dizer sobre essa perda e sobre o rock nacional? E aí, Brown? O Chorão foi um amigo que a gente teve aí, né? Não fui tão próximo como parece, né? Tem que ser sincero, né? O Chorão, a agenda dele era cheia, né? Mas sempre muito carinhoso quando me encontrava. Muito carinhoso, muito afetivo, né? Ele era puta cara. Que dizia meu fã, né? Gostava muito. E a gente aprendi a gostar dele também. Mas a gente... Hoje eu penso que eu poderia ter vivido mais com ele. Convivido mais. Né? E olha, vou falar um negócio pra você. Eu tenho uma música que eu convivi bastante com ele. E um dia a gente foi almoçar e ele falou, porra, preciso te mostrar um som que eu tô fazendo aí, que não era com o Charlie Brown, era com dois moleques, não sei se um era gringo. E ele fez um som, uma batida meio hip hop, meio rap. Cara, eu tenho esse som, velho. Eu não sei se a família tem ou se isso sai em algum lugar. O som tem, ele tá comigo. Eu acho que esse moleque que canta com ele é o Kiko Latino, mano. Que mora em Nova York. Ele tinha um grupo lá que era Sagrada Família, se não me engano. Não, eu tenho, sou o moço. Sacramento. Caramba. Sacramento. Tá comigo isso. E você tá pra lançar até, não é? Sacramento. Não, tá louco. Até se o filho dele quiser, não sei nem se. Quer dizer, não sei se isso foi lançado aqui, eu nunca ouvi. Fala que tá comigo. Então se a família quiser aí, pô, pega aí pra lançar. É legal pra caramba, puta som. Hip hop. Não é rock, não. Isso aí, ele perguntou, o rapaz perguntou pra você do rock nacional. Mas não é negócio que você ouve, né? Não, não é. Vamos lá, tem mais um. Só uma coisa aqui. Fala, tá jogando o Jorge e o Wilson, é, irmão, é tá aí, contra o Peñarol. São três, três times, né? É. Não, é o Jorge e o Wilson, mano. Ah, é um só. É. Um só. Ele já. Gol aí, hein? É gol do Jorge e do Wilson, mano. 1-0. Ai, mas o menino fez falta no lance, sim. Mas foi gol. Vamos lá. Mais mensagem. Esse aqui é o grupo do Palmeiras, né? E aí, galera, beleza? Ô, Brown, queria saber de você qual que foi a importância do Sabotagem pro rap nacional. Eu acho que ele é o cara mais próximo de um Tupac brasileiro. O que, que você acha disso? Grande abraço, Zé de Guarulhos. Bom, eu tenho que dizer que o Sabotagem, quem lançou o disco do Sabotagem foi eu, certo? Foi a minha gravadora, juntamente com o Elião. O Elião foi o produtor do disco do Sabotagem, juntamente Elião do RZO? Elião foi letrista, companheiro de... Da maioria das letras do Sabotagem, o Elião é companheiro, parceiro dele. Produção do Ganjamento do Zé Gonzalez. Eu banquei isso, eu paguei isso. Bom, era um talento que o rap criou, um grande compositor, carismático, um bom amigo, cara, gente boa, bom de papo, cara tranquilo, entendeu? Cara, compositor, um cara artista mesmo, na essência, né? Ritmista, compositor nato, gente boa. Eu lancei esse disco do Sabotagem, né? Eu sempre acreditei no talento dele, sempre acreditei. Uma grande perda pro rap. Ô, Brau, a gente sabe que, né? Muita gente talvez até não tenha conhecimento, mas o rap, ele nasceu no finalzinho de 70, lá com Sugar Hill Gang. Sugar Hill Gang foi uma das bandas que começaram todo o negócio do rap, aquela coisa toda. E no cenário nacional, vem um pouquinho depois, né? Você foi um dos precursores aí da história toda, você, N.D. Naldinho, PP, né? Tinha o PP, tinha aquela galera toda. Como é que você se considera assim, de fazer parte? Como é que você vê esse negócio, Brown? Pô, eu comecei toda essa história, né? Eu tenho orgulho, né? Eu não fui eu que comecei. Mas eu já fui tipo um dos, né? Eu fui um dos. Quando eu cheguei, já tinha o Pepeu, já tinha o Taíde, já tinha o MC Jack. Tem o Taíde, né? Taíde, MC Jack. Pepeu. Pepeu, uma música que era legal. Nome de meninas. Nome de meninas. É, nome de menino. Ó. Sim, Pepeu é meu amigo também. Pepeu. Sim, os caras... Ele de Naldinho. Naldinho é contemporâneo, ele veio na mesma época que eu. Corintiano roxo. É. E o louco, o Naldinho, na época que ele fez aquele rap do Corinthians, Corinthians, Coringão, eu. Ele teve é o nasceu o primogênito dele, o filho dele, que é santista, né? Foi o troco. É verdade, é verdade. É sério, Brão? Eu não sabia isso aí, não. Eu falei, Naldinho, seu filho é sangue. É muito seu fã, né? É sua culpa, tá? Culpa do Brau. Legal. Muito legal. Vamos lá, mais uma mensagem. Salve, galera do Estádio 97. Aqui é o Kennedy de Guarulhos. Brown, você é monstro. Você é uma lenda, você é um mito. Vocês estão de parabéns em trazer esse monstro para o estádio hoje. Tenho todas as músicas do Boogie Naipe no meu celular. Para mim, as melhores é Flor do Gueto e Felizes. Um Baile Black também é show, hein? Foi no Baile Black, também é top. Você está de parabéns, Brown. Show de bola, hein? Isso é WhatsApp, Brown. Os caras mandam pelo WhatsApp. É WhatsApp. Então, essa música é... foi no Baile Black, a produção dela é do Hildon. Hildon. Aí tem história, né, amigo? Sensacional. Toda a ideia da letra, o nome da música e a guitarra. Agora, o Brown também, você tem um parceiro seu aí, que é um... Pô, o cara é um monstro, que é o Lino Cris. Lino Cris é um monstro. O Lino Cris é um monstro. O Lino Cris é um cara que deveria ter mais espaço aí na mídia. Inclusive é esse que tá cantando nessa faixa. Porque o Lino Cris, eu vou falar agora pra vocês, é um caso à parte aí. Você vê que a voz dele passa até um pouquinho de... Percebe um Tim Maia. Não, ele lembra um pouco até o Claudio Zoli. Também, Claudio Zoli. E ele manda, ele tem o... ele tem do álbum dele aquela Tudo Azul. Sensacional. Que é sensacional, que tá o Nelson, que tá você no clipe. Que é nóis, Big, conheço, velho. Lino Cris é compositor, produtor, cantor. É um baita músico, né? Rapper, um grande talento. Completo. Né? Então eu não sou bobo, né? Já pega as feras, né? Mas ele deveria ter um pouco espaço maior. Não, é verdade, você tem razão. Mas, ô Brau, a rapaziada também tem uma curiosidade a respeito da sua vida. O que, que o Brau gosta de fazer aí quando não tá nos palcos? Aí tem algum programa de televisão que você curte? Empinar o pipa aí com a rapaziada aí também na rua? Fazer uma muscula, luta, alguma coisa do bate tipo aí? Bola. O que, que curte o Mano Brau aí fora dos palcos aí, ó? O Big tá fazendo sinal aqui, musculação, mano. Você faz uma musculação aí, levanta um ferro. Já fiz muito, né? Eu já treinei, já me machuquei, já fiz boxe, já joguei bola, machuquei o joelho, rompi, quebrei a patela, né? Nossa! Sofri demais. Como eu não vivo disso, parei, né? Eu gosto de jogar um Play 2, gosto de ir na casa dos amigos, ouvir um som, ir lá no marginal. Morou? Os pensamentos em dia, fazer a mente, voltar pra casa, pagar as contas. Fazer a mente. Ouvindo Marvin Gaye na marginal, o que será? Gaye. Será? Vamos até o final. Gosto de... sou amigo dos meus amigos, sou um companheiro, gosto dos meus companheiros. Ô, Brau, tuas influências além de Marvin Gaye, o que foi também que você ouvia assim? Earth, Wind and Fire. O primeiro de todos, o profeta, é o James Brown. James Brown, né? É o primeiro, número um. A partir do James Brown veio todos os outros. Ó, temos mais mensagens aqui. Boa noite aí, galera da Energia do Estádio. Queria fazer uma pergunta pro Brau aí. Brau, você sabe que o seu público, hoje, ele não atinge somente o público de periferia. Atinge também o público que tem um poder aquisitivo maior. O que você acha disso, cara? É o Fernando de Guarulhos, corintiano. Certo. Bom, pergunta difícil, cara, porque você sabe que eu sempre tive na minha filosofia de trabalho direcionar pro gueto, né? Mas com o tempo essas pessoas se sensibilizaram também com as ideias e vieram. E eu não desprezo e não dispenso, entendeu? É uma coisa que eu tenho que agradecer, porque são conquistas, certo? Conquistar o gueto também foi muito difícil. Talvez é fácil, não, né? A maior conquista foi conquistar o gueto. Não foi nem a classe A. É o mais difícil, né, velho? Pra qualquer artista, o gueto é mais difícil. Olha aqui quem tá mandando um WhatsApp. Parabéns pelo convidado de hoje. Tem um monte de palminhas. Diego Cavalieri. Meu amigo. Diegão. Meu amigo. E olha a foto dele do WhatsApp dele com quem é. Aí Cavalieri é um grande ser humano. Cara que merece tudo de bom, tudo que ele tem e muito mais. Tá voltando, tá voltando, né? Tô ouvindo a gente pelo aplicativo aí, ó. O Thiago, viu, mano? O Thiago que foi com a gente pra Espanha lá, quando a gente, na promoção que a gente deu aqui, né? Sim. Pra ver o clássico Real Madrid. Boa. Perguntando, teu fã aqui, ó, Brown. Sempre foi teu fã, fã de várias músicas. Pergunta pro Brown qual foi a inspiração pra gravar o Jesus Chorou. E manda aí um salve aí pro Jardim Santa Teresa. Opa, Santa Teresa, quebrada nossa. Muitos amigos lá, fechou. Tá lá no terminal do Capão ouvindo a gente lá. Começo de carreira minha, o Santa Teresa foi muito importante, me recebeu muitas vezes lá. Jesus Chorou, é conflitos da vida, né? A gente não agrada a todos, né? Então, eu li no muro, alguém me falou também, que era o menor versículo, né? Jesus Chorou, ponto. Falei, pô, isso é um nome de música. Então. Se até Jesus chorou, imagina a gente. Vou falar sobre isso. Eu contei um conflito da minha vida, como você tem o seu, o outro, cada um tem. E o rap serve pra isso, né? Pra você expressar suas mágoas e suas alegrias. É isso. Qual a música no show dos Racionais agora que não pode faltar? Tem aquela, é Nego Drama, é Vida Louca, capítulo 4, versículo 3. Tem aquela que você, os caras, se você não tocar, os caras ficam putos. Nego Drama. Acho que é a principal, né? Não pode faltar. E você acha que é a maior música que você fez até hoje foi essa ou não? Eu gosto de várias músicas. Você conseguiu retratar bem naquela música? Eu me retratei nessa música. Me retratei bem nessa música. Falei de mim e automaticamente falei de milhões, né? É uma boa música. É uma boa música. A que eu mais gosto dos Racionais chama-se capítulo 4, versículo 3. Ah, eu gosto demais. Gosto também. Você é louco, cara. Os caras têm mil músicas. Fim de semana no parque eu acho espetacular. Homem na Estrada. Fim de semana no parque, quando o disco foi lançado, era a minha música preferida. Eu sempre fui a minha preferida. Fim de semana no parque. Falava de mim. Né? Talvez aquele moleque que eu retrato era eu mesmo. Eu lembro que a gente foi fazer um show. Eu e o Timba, não lembra do Timba? A gente fazia o Clube das Mulheres e tal. E o. A gente foi fazer um show na Topo, cara. Foi o dia que eu conheci o Brown. Eu era louco pra conhecer os caras, eu era fã dos caras. E o Brown já ouvia também, né, nosso programa lá e tal. E a gente se comentou, eu, o pessoal todo lá. Rapaz, foi... Esses caras arrebentaram aquele troço lá, velho, de um jeito. Foi uma coisa inacreditável. Você não tem noção, meu amigo. Mas eu coloco o Sobrevivendo no Inferno como um dos 10 álbuns mais importantes da música brasileira. Na minha opinião, o Sobrevivendo no Inferno. Pra mim, aquele álbum mudou não só os Racionais... É um álbum que é como, espetacular também, né? Vamos trazer mais ouvintes? Vamos lá, no ao vivo? Bora, bora. 3284-7097. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Alô? Opa, alô. Quem fala? É o Wagner. Ô Wagner, com V ou com W? Com W. Wagner do quê? É Wagner Gabiati. E quantos anos você tem, meu velho? 35. 3.5, RG. É, nunca faça gabiate, velho. Ah, faz o negócio direito. É gambiarra, velho. É o quê? Gambiarra. Isso eu falei. Mas salvou. Gabiate. Mas salvou, tá relacionado. É, salvou. E o bairro qual que é, meu velho? Vamos ver se o seu Benza vai manjar essa, então. É, Vila Sister. Zona Leste querida, amigo. E quem conhece de bairro sou eu, velho. Cê é bom. E o time? Zona Leste é Corinthians, né? Não, tricolor paulista. Ah, acabou essa historinha lá, do que é povão. Não acabou nada, mano. Mas ô, amigo, você tá ouvindo o programa aqui. É aqueles dias que tem que guardar pra sempre. É que é o Brau aqui. Será que o Brau vai? O Brau pra ir em programa não é coisa mais fácil. Não, não é não. O Brau tá aqui hoje. Você curte Racionais, curte o Brau, troca uma ideia com ele aí. Então, porque assim, eu venho do interior. Eu sou do interior do Paraná e vim para São Paulo com 18 anos. E a gente não tinha muito essa ligação de rap, de funk, essas coisas. Porque eu venho de uma de tradição gaúcha. E eu vim conhecer o Racionais em São Paulo. E aí, sabe, mas não era a batida que me prendia. Era a letra da música. Era a letra que você ficava ali ouvindo aquilo porque pobreza, miséria... gente do bem, gente do mal tem em todo lugar, independente. E eu prestava atenção na letra. E eu ficava prestando atenção aqui e falei, caramba, essa letra pô, é sensacional. É sensacional porque conta um pouco da história de cada um, assim. Ele, se ele não pega em alguém que teve problema com a justiça, que alguém teve problema com drogas, que alguém teve um problema familiar, e que ao mesmo tempo todo mundo consegue dar a volta por cima. É simples assim. É o tipo de música que é motivadora. E aí, aproveitando esses ganchos, eu jogo a pergunta pro Brown, se hoje, ele fosse um político, esquece os partidos, partidário, essa coisa, se ele fosse político hoje, o que seria a primeira coisa que ele faria? Brown, você é político... Prioridade. Exatamente. Com todos os poderes plenos para você fazer o que você quiser. Agora, Brau, o que você vai fazer? Aumentar o salário dos professores, faculdade de graça. O governo tinha que pagar escola, dar escola pro povo. Entendeu? E o povo vai se sustentar depois disso. Fácil. Quem tem cultura tem, né? Aí tem como sobreviver depois. Você nunca pensou, Brau, talvez em entrar pra política, assim, pra conseguir colocar um projeto, assim, do jeito que você pensa, do jeito que você expõe, pra inclusive ganhar força? Seria a próxima pergunta. Porque você é um cara que hoje não, sempre, você tem o dom da palavra, você consegue mover multidões aí com uma frase. Talvez aí uma pessoa que tem essa influência que você tem dentro da política seria benéfico. Principalmente pelo fato das ideias que você tem, de onde você veio, de não se corromper e não entregar e vender alma pro diabo, para falar o português correto. Você não pensa, talvez, aí em virar um senador, quem sabe um deputado? E já te convidaram também, emendando mão? Não fui convidado. Mano, eu acho que eu posso fazer muito mais estando de fora do que lá dentro, chipado, rastreado. Lá dentro o cara fica que nem aquele centroavante... Fica três zagueiros no pé, né, mano? Tá, não se mexe. Agora na rua é campo aberto. Eu consigo me comunicar mais e atuar mais. Entendi. Do que lá dentro. Lá dentro, acho que o cara, quando entra lá, ele não quer fazer muita coisa, não. Querer, ele quer, em benefício próprio. E aqueles que querem também, os caras podem. Ah, né? Não deixam. Não deixam, né, Brown? Também. O Brasil tem jeito, Brown? Claro que tem. É um povo maravilhoso, um povo trabalhador, um povo... que luta, um povo que tem sensibilidade, que gosta de música, morou? Tem jeito. Agora, o brasileiro tem que exigir os direitos dele, ele tem que se informar mais, né? Mas é um grande país, né? Talvez o melhor do mundo. Né? Ô, Vagnal, tem mais alguma pergunta aí pro Mano Brown? Ah, não, eu concordo plenamente com ele. Eu acho a base de qualquer coisa é a educação. E independente de classe social ou qualquer coisa, eu tenho um filho de 10 anos, não tenho vergonha de falar de onde eu vim, meu pai era pedreiro, tenho 35 anos, estou estudando agora, estou terminando minha faculdade de Direito, estudo no Mackenzie, meu filho estuda aqui também, que tem direito à bolsa, e meu filho convive com crianças assim, de alto padrão, e o que eu falo para ele nunca menosprezar ninguém, nunca ficar abaixo de ninguém, e a base de qualquer coisa é respeito. E eu acho que o Brau tem muito disso, e eu acho que é por isso que todos respeitam ele, porque ele também respeita as pessoas dentro do limite que as pessoas respeitam ele. As pessoas não respeitam, isso é básico. Quem diz o sabotagem, qualquer... respeito é pra quem tem, né, mano? Exatamente. Acabou, né? Essa frase é top. Eu queria mandar um abraço pra vocês aí, fala que eu ouço vocês aí milhões de anos atrás aí, desde que eu vim para São Paulo, que eu comecei a ouvir rádio, eu ouço vocês são sensacionais, vocês são impagáveis ou pagáveis ao dobro. Estamos 18 anos na estrada aqui, velho. Mandar um chupa pro Mano, né, que é pro inferno, maluco. Vai pro inferno. Tá certo, Vagnão. Obrigado pela audiência, tomara, viu? Tomara que o motoqueiro te atropele. Você tá maluco. Não falei morrer, velho. Só se atropelar, não quebrar o fêmur. Fica tranquilo que essa hora vai chegar. Fica tranquilo. Vai nada, rapaz. O bagulho é louco. Fica tranquilo, mãe. É corpo fechado, tiozão. Porque três peças importantes do nosso time vão estar nas seleções. Você é louco. Chora mesmo. Eu gosto de desculpa pronta mesmo. Os caras com medo de mudar a data do jogo, ó. Medo nada, rapaz. Joga aí, sem frescura. Sem frescura. Gente, um abraço pra valeu, todos. Valeu, irmão. Obrigado aí pela audiência. Valeu, velhinho. Valeu. Valeu. É isso. Ô, mano, dá uma dica aí pros ouvintes de um lugar legal aí pra morar na Zona Oeste de São Paulo. Ali, opa, Raposo. Opa, isso aí. Se liga aí, rapaziada, ó. Quer uma baita dica? Lançamento residencial ao lado do Parque Jequitibá e a 10 minutos do Raposo Shopping, hein? Ver a família feliz é bom demais, é ou não é? Então aproveita essa grande oportunidade que a Direcional e a Trisul estão oferecendo pra vocês. Já viu as parcelas? Tenho certeza que cabem direitinho no seu bolso. Parcelas a partir de R$ 499. Vou repetir para que você possa acreditar, amigão. Parcelas a partir de R$ 499. E atenção, hein? O Jardim Amaralina tem as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida. Agora é a chance de você poder sair do aluguel, hein? Quer mais vantagens? Aqui você vai viver cercado de muito verde e um condomínio clube com mais de 20 itens de lazer para deixar a vida da sua família ainda mais feliz. O lugar é top demais, meu irmão. São apartamentos de 2 dormitórios e 1 vaga. E olha só que baita dica, hein? É o melhor preço da região, com entrada facilitada, ITBI e registro grátis, além da possibilidade de você poder utilizar o seu FGTS também. É a chance, rapaziada, não vacila não. Conheça o decorado na rua Savério Quadro, número 620, no quilômetro 19 da Raposo Tavares. Aproveite para ligar amanhã também, ó. 3781-4133. 3781-4133. Ou acesse conquistamaralina.com.br. Anotou o site? conquistamaralina.com.br. Legal, Estádio 97 também tem oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Pessoal, temos que agradecer aqui a presença do Mano Brown. Olha, muito obrigado aí pela presença do Mano Brown. Legal. Só tem a agradecer o prestígio. Aliás, ele que é ouvinte do Estádio 97 há tantos anos. Foi também. Firmeza mesmo, hein? Muito isso obrigado. É. Obrigado, obrigado. Sempre você ouvinte assíduo. Nota mil. Galera do Rapa da Godói, o JR, o Big. Esse, o, parabéns. É o Big, né? É o Big. É o Big Mota agora, yeah. Dupla? É, o Mota. Ah. É, o Mota disse que vai deixar ele pequenininho, velho. Parabéns, é Brown. Big Polk aí, né? Parabéns. Adoro. Parabéns pelo álbum, que é um espetáculo. Obrigado, obrigado. Você realmente matou a pau. Esse álbum é uma coisa... Quem gosta de música tem que ouvir, porque é uma obra de arte. Parabéns, parabéns pelos 28 anos de Racionais. Parabéns por você nunca ter mudado. Eu te conheço há um tempo aí. Você é o mesmo cara de sempre, a mesma humildade de sempre. Obrigado pelo prestígio aqui com o programa. Que você... A gente sabe que você não é cara de ir muito em programa e dar entrevista. Então, obrigado, Brown. Parabéns aí, velho. Sucesso pra você, Brown. E pelos brindes também, né? Muito, muito legal, né? Muito bacana. Obrigado vocês aí. Sou fã de vocês todos. Acompanho o programa desde o primeiro ano, né? Valeu. E obrigado você. O Benja, que tá sempre na sintonia comigo aí. Certo, é nóis, meu parceiro. Brown. Amigo dos meus amigos também. Obrigado vocês. Parabéns pelo programa, que é bom demais, bro. Obrigado. Tô aí, mano. Então, mandar um salve especial, mano, posso? Lógico. Claro. Mandar um salve pro meu parceiro Terra Seca, Charles, que tá na sintonia, toda a rapaziada na Vila Fundão aí, pessoal da Godói, morou? Forte abraço. E lembrando que 12 de maio, então, no Citibank Hall. 12 de maio no Citibank Hall tem o lançamento do Bug Naipe. Opa. Ao vivo, com banda, com o Brown. E dia 20 de maio, no outro sábado, no sábado seguinte, tem o Bug Naipe no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Imperdível! Estarei nos dois, Brown, aqui e lá. Vocês parabéns, são convidados, viu? De honra, meu. Quero vocês lá comigo, dia 12 de maio, Citibank Hall. Já confirmado a presença de Rincon Sapiência. Também. Um dos melhores rappers da atualidade aí. Muito obrigado a vocês aí. Obrigado, Brown. Valeu, obrigado, irmão. Brown. Boa. Da hora. Firmeza demais, hein? É isso aí. Também agradecer a galera que veio aí com ele, né? O pessoal que veio aí, pô, gente boa pra caramba. Big. Valeu, Big. Xandão, meu amigo Xandão, tá aqui, chorou. Valeu, Big. Você vai levar embora o Mota, não? Porque tá rolando um crime estranho aí. Ela tá querendo me dar dinheiro. Ô, rolou grana aí, Big. Rolou um turu aí, velho. Teve um dinheiro na mesa, isso? Oh, hein? Rolou um turu, velho. Tá querendo me pagar, tá maluco? Valeu, ele falou, valeu. Manda DM pra mim, de nude. Ó, antes de ir embora, dá uma palhinha rápida aí do Avenida Sapinha aí. Canta aí. A Avenida Sapinha. Grande amor, simples assim, na Avenida Sabim. É, Big. É, galera. E domingão, o Benjamin tá lá no samba da Fundão, hein? Ah, é nóis. O lance do Big é rap, né? Cantar não. Eu? Agora vai, agora ele vai. Depois que ele botou o abadá, velho. É, você viu de abadá? Graças àquilo. Aí o seu vendido, graças àquilo lá que eu tive o prazer, o sonho de conhecer o Jorge Ben, caraca. Se não aquilo, eu não tinha conhecido. É nóis. Muito legal, olha. Palmas pra todo mundo, valeu. Boa, show de bola. Estádio 97 aqui da Energia 97. RG, quem ganhou o boné do Estádio 97 com apoio da fitcamisetas.com.br? Aliás, a camiseta, não é o boné, a camiseta. É a camiseta. O Lulu, Luiz Felipe Scavone. Boa, Luiz Felipe Scavone. 3 dias úteis para retirar os seus prêmios entre 9 da manhã e 5 da tarde, tá bom? O Estádio 97 fica por aqui e volta amanhã às 5h30. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Big Mac, por apenas R$8. Jardim Amaralina, realização e vendas Trisul e Direcional. E Extra, você merece extra economia. Lembrando que se você quiser fazer a sua reserva para o resort do Estádio 97, você deve ligar na Lotus Travel. O telefone é o 2896-4665. 2896-4665. Resort que vai acontecer dias 9, 10 e 11 de junho no Bourbon Spa Resort em Atibaia, hein? Vai ter society, vai ter futebol de rua com o Max DMN lá. Lembra do Max, ô Benjinha? Lógico, pô. Vai estar no resort também. Pô, o Max era sangue bom pra caramba. Vai levar lá a galera da rua lá, fazer o futebol de rua lá, vai ser bem legal. O Max foi, tava no sábado lá no jogo Corinthians. O Max é tava... São Paulino, para não, de falar isso. Você tá louco, você tá louco. Tricolor. Então ligue 2896-4665 e fale lá na Lotus Trevia, tá bom? Agora tem um pequeno intervalo político. Já já você volta com a programação da Energia aí. Valeu! Mas você sabia que mesmo nessa crise de representatividade tem um partido que cresceu e foi o que mais cresceu? Mudei para o PTN, porque o PTN está mudando com o Brasil. Ouvimos as vozes das ruas, também estávamos lá. Vimos bandeiras diferentes, frases e gritos em vários sotaques e de todas as cores, mas todos pedindo participação. Evoluímos, e já estava na hora. A política não podia mais ficar parada em um mundo que se movimenta o tempo todo. O mesmo discurso de antes não representa mais o país de hoje e não constrói o país de amanhã. Para que o povo seja feliz e mais forte, uma raiz sólida de futuro começa dentro de casa. E nenhum sucesso profissional ou político justifica um fracasso dentro da nossa família. E toda a família merece estar protegida. Segurança pública é hoje uma prioridade nacional. Falar de segurança pública é falar do combate ao crime e da luta contra a violência para que possamos viver em paz. O PTN luta junto com você por uma sociedade mais justa e um país melhor para criar nossos filhos. Faz apenas um mês que tive meu primeiro filho. Ser mãe é pensar no futuro. Precisamos do olhar da mulher na política para defender o que a gente ama e pensar em um Brasil para todos e para todas. Sei que um olhar cuidadoso pode reverter qualquer quadro. Precisamos da participação de todos. Juntos, podemos deixar o nosso Brasil cheio de saúde, firme e forte. Vivemos em um grande país, extremamente plural, de muitas necessidades. Dialogar, entender e envolver a população na política é a melhor forma de cumprirmos nosso verdadeiro papel de representantes. Uma gestão participativa. Um Brasil quer ouvir todos, unir as boas ideias e fazer acontecer. Porque acredita que junto podemos fazer um país do jeito da nossa gente. Um jeito de fazer política com a cara do próprio povo. Trabalhador, com aquela vontade no coração de fazer a diferença. Só transforma quem acredita. É preciso ter fé no Brasil. Porque quando apenas um acredita, temos esperança. Mas quando juntos acreditamos, temos mudança. Democracia de verdade se faz com o povo. É hora de trabalhar para todo brasileiro ter força e voz no Congresso. O país de hoje sabe que investir em educação é estar aberto para dialogar com a população. Aprender juntos para decidir melhor. Aí sim, o povo participando, tudo se ajeita. Um novo jeito e bola pra frente. Podemos sim fazer um Brasil de tirar o chapéu. Podemos conversar? Podemos. Vocês

A promoção do avião da Energia 97 chegou ao final. E o ganhador que vai desfrutar dessa viagem para assistir ao Social Festival na Colômbia, em Bogotá, nos dias 17 e 18 de março, com um acompanhante e com tudo pago pela Energia 97, é Rafael dos Santos Pacheco. Quantas vezes? Uma, duas, três, quatro vezes. Eu tenho até os horários marcados. Ah, é? Quatro vezes. Quatro vezes. Manda aqui. Você vai pra Colômbia! Ele anotou e acertou quantas vezes o avião da Energia passou no Vibe 97. Parabéns, Rafael! Agora você irá desfrutar dessa atmosfera house e techno da Inglaterra na Colômbia. Mais uma promoção de sucesso, aí tá aí o Rafael Pacheco. Vai pro Social Festival. Que beleza. E fique ligado na Energia 97 para novas promoções. Energia. Porque só a rádio que te move pode levar você aos melhores eventos do mundo. Energia 97. The Weeknd e Daft Punk. Energia. Aí, pessoal, agora a gente vai poder terminar o ensino médio já capacitado para trabalhar, porque o MEC acaba de lançar o Mediatek, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino. E os esforços não param por aí. Foram investidos 19 bilhões no FIES e neste ano já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação, 10 a mais que em 2016, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Saiba mais em mec.gov.br. Melhorar a educação, esse é o caminho. Ministério da Educação, Governo Federal. De Nova York, direto para a Selva de Pedra Brasileira. O Electric Zoo Festival chega a São Paulo, dia 21 de abril, no Jockey Club. Preparem-se para soltar os bichos. Os DJs Hardwell, Nick Fanciulli, Cashmere, Alan Walker, Ana e Dillionaire já estão confirmados. Electric Zoo, dia 21 de abril. Ingressos, electriczoofestival.com.br. Energia 97. Agora na Energia. Night Session. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Night Sessions começando aqui na Energia 97. Boa noite de terça-feira pra você que tá junto com a gente. Terça-feira chuvosa, deu um trabalho chegar aqui, né, Mar? Nossa, pensei que eu não fosse chegar a tempo, mas também estamos aqui. Duas desesperadas. Então, uma querendo avisar a outra que ia chegar atrasada, mas que bom que estamos aqui. Vamos lá, então, o que que tem pra hoje? Então, preparei algumas coisas novas que eu tenho escutado no set de algum DJs que eu adoro. O Fiervo, que é um brasileiro que faz um no disco muito legal. Também do Zimmer, um francês que eu adoro. Andei pesquisando umas coisas novas que eles lançaram por aí e vou tocar pra vocês. Vamos lá, então. Marina Diniz no Night Sessions na Energia. Ela tá com a gente até as 9 da noite. Night Sessions. Thank you. love this house. That this house is heavy with black history. Life.